Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Hoje estaremos falando de Will You Take My Hand, o último episódio da primeira temporada de Star Trek Discovery. Black Alert. Então é isso aí, galera. Só relembrando, tá? Antes de começar aqui o papo, adquiram produtos do Sessão 31, pessoal. Tem aí a camiseta do Sessão 31, que tem o logo, uma camiseta bem bacana, o logo do Sessão 31 nela, camisetas masculinas e femininas. Tem também a caneca do Sessão 31, com uma ilustração muito bacana que eu mesmo fiz, tá? Modéstia à parte, ficou muito legal. E também tem o logo do Sessão 31. Então vamos lá, é a compra feita no site Elo7, um site altamente confiável, de compras online. No site do Sessão 31 tem lá os banners que são facilmente identificáveis da caneca e da camiseta. Clicando ali, direciona para o site da Elo7 e daí é fácil fazer a compra ali. É bem simples, pessoal. Bom, os participantes de hoje são a Roberta Maná, o Thiago Maldonado do canal Diário do Capitão, o Fernando Augusto da Nova Frota, o Fernando Torelli, a Ana, o Paulo e o Fernando Fernandes. É isso aí, pessoal. Vamos para mais um Sessão 31 Disco. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então a falar sobre esse último episódio da primeira temporada de Discovery. E eu já esqueci qual que é o nome do episódio. Qual que é o nome do episódio? Will You Take My Hand. Will You Take My Hand. Pega na minha. Pega na minha mão que eu te levarei para o inferno. Podia ser assim também, mas não. Segura na mão de Deus, é a tradução. Isso, pega na minha mão que te levarei para o puteiro, né? Basicamente foi isso, né? Então, eles foram lá. Colaram ali, né? Então é isso aí, é o 15º episódio, fechando a temporada. Eu vou começar, deixa eu ver, com a Ana. Ana, diz aí o que você achou desse episódio. Bom, eu achei, assim, ele tava ok pra mim, né? Assim, eu fiquei muito chateada por ter mostrado os orianos daquele jeito, né? Eu acho que depois você faz cosplay de uma certa espécie, você pega um carinho especial. Mas... assim, no geral eu tava aceitando o episódio, só que o final foi, tipo, tudo muito fácil, a solução foi tudo muito fácil, muito ridículo. Então, assim, não deu. Aquele final lá de como acabou as coisas, como acabaram as coisas, realmente, assim, pra mim foi, assim, se o episódio tava indo tranquilo, aquilo lá acabou pra mim, estragou tudo, que, sabe? Mas enfim, e a parte de ter aparecido a Enterprise e tal, eu acho que, sei lá, não me convenceu, sabe? Eu tô querendo ver se eu tenho mais esperança com a próxima temporada, depois desse episódio, dessa aparição aí da Enterprise. Só que é igual eu já falei, eu não quero ficar criando muita expectativa, porque toda vez que eu crio expectativa com essa série, eu me decepciono muito, então, enfim. Mas é isso, o episódio mais ou menos, só que as soluções foram péssimas. É isso aí. Então você criou 15 expectativas, né? Porque cada episódio você criava uma expectativa, né? Ah, não, até que não, porque nos três primeiros eu tava só revoltada mesmo, então... É, tá certo. Bom, beleza. Então agora, deixa eu ver, eu vou chamar... O Thiago. Thiago, diz aí, cara, o que você achou desse episódio? Que eu já sei que você não gostou também, né? Pelo menos da maior parte. Não, cara, eu não gostei não, mas o resumo que eu posso dar, esse episódio pro próprio conceito de Discovery, cara, foi muito fraco. Porque você tem um episódio anterior que é um episódio muito fraco, muito devagar, que nada acontece, cenas paradas. De repente você tem um último episódio que, meu, faltou cena pro último episódio. Sabe, poderia ser um episódio duplo, poderia ter muito mais coisa pra deixar desenvolver a história, e não. Sabe, e na minha visão, eles colocaram os Klingons como... eles não têm consistência de personagem, Discovery, sabe? Klingons é uma coisa, de repente, no final, tipo, a solução do problema... tipo assim, os Klingons não aceitariam aquilo, né? Então assim, eu vejo que eles não têm uma consistência de criação, assim, de evolução. E tudo que a gente queria ver, que era coisas de Star Trek, eles forçaram tudo na goela abaixo no último episódio, sabe? E eles ainda não entenderam o conceito de federação e frota estelar, sabe? Acho que preciso ir lá na CBS pegar um avião, sabe? Explicar pra eles. Ó, senta aqui, galera. Vamos sentar. Vou explicar o que é federação, o que é frota estelar, tá bom? Vocês não entenderam ainda isso, entendeu? E desculpa, aparecer a Enterprise daquele jeito é bem forçado. Na minha visão, eles nem vão aparecer com a Enterprise na outra, no outro episódio, sabe? Assim, eu achei muito fraco esse episódio pra Discovery, sabe? Resolução fraca. Eu acho que, assim, tipo, podia ter acabado no episódio do Mirror, sabe? Ficaria melhor do que isso, entendeu? Bom, deixa eu ver, eu vou chamar agora o Fernando Augusto. Vai lá, cara, e você? O que você achou? Bem, como a Roberta ainda não chegou, acho que eu vou ter que defender Discovery, é isso? Então, eu não sei ainda se a Roberta vai chegar, né? Vamos ver. Eu vou ser do contra e defender essa merda. O que você acha? Não, vou assim, defender essa merda. Não, assim, vai, sendo sincero. Ah, eu, muita coisa eu tava esperando mesmo que fosse acontecer, tal, algumas coisas realmente aconteceram um pouquinho rápido. É o mesmo problema que eu tive com o último episódio do Universo do Espelho. Era um episódio que eu tava esperando há muito tempo e achei que a resolução dele foi rápida. Esse eu vejo de novo, é uma coisa que eu tô esperando há muito tempo e de novo achei que a resolução foi rápida. Agora, quanto à cena da Enterprise, Urianos, Balok, o caramba, a gente fala depois. Certo, certo. Bom, agora eu quero chamar, tem dois participantes aqui que estão vindo pela primeira vez, né? Quem eu vou chamar agora é o Fernando Fernandes, que, né, a gente já tem conversado há algum tempo, né? E vamos lá, Fernando, o que você achou desse episódio aqui, desse último? Bom, pra quem não me conhece aqui, que segue aí o podcast de Valdomiro, né? Meu nome é Fernando Fernandes. Você deve ter me visto aí algum evento fazendo cosplay de Spock. Eu não tenho blog, eu não tenho canal no YouTube, eu não sou chefe de nenhum fã-clube, estou praticamente aqui no sistema de cotas. Mas a minha opinião desse episódio, o pessoal já resumiu aí. Todas as tramas foram muito porcamente resolvidas, foram resolvidas de uma maneira muito superficial e rápida. O que o Thiago falou, que talvez dois episódios pudessem resolver melhor as tramas, eu temo que dois episódios a gente ia se decepcionar em dobro, não sei. Talvez resolvesse melhor as tramas. Exemplo de uma trama muito mal resolvida, né? O relacionamento da Michael com o Tyler, né? Aquela cena não convenceu ninguém. A minha noiva, que não é tracker, olhou essa cena e falou: os dois tiveram alguma coisa? Os dois tinham alguma coisa a ver, sabe? É uma cena que não convenceu ninguém, a resolução, por exemplo, desse relacionamento, né? A resolução política no Império Klingon, que, poxa, uma Klingon aparece com controle, ela tem o controle remoto de uma bomba, pronto, aqui está resolvida a nossa política aqui do Império. Poderia citar várias cenas aqui que eu acho que, assim, foram muito rápidas. A resolução não convenceu. Fora que a Filipa do Mundo Bizarro, né? Obviamente ela tinha um plano por trás. É super previsível a relação dela com a Michael. Qual que é o teu plano? O que você tem por trás? Isso era meio óbvio também. Então eu acho que o episódio ficou entre obviedades e tramas, assim, mal resolvidas, né? Acho que pra iniciar é isso, depois a gente vai nos pormenores. Eu concordo em muito aí, porque... E na verdade isso que você falou define a série inteira, né, cara? Essa coisa de obviedades e tramas mal resolvidas, né? É o que a gente pode definir como essa temporada toda, eu acho. Mas enfim, bom... Ó, deixa eu falar uma coisa, o Fernandes esqueceu de falar que a gente tá desenvolvendo um programa pra ele no canal da Nova Frota, porra. Olha aí, mas isso aí deixa pro final, né? Finalzão do... No podcast a gente dá esses recados aí, né? Mas é bom saber, bacana. Bom, agora eu vou chamar o último convidado aí, que é o Paulo. Paulo, como é que eu te chamo? Só Paulo ou com o sobrenome? Paulo César Seglia pode ser. Ou Paulo, me chama de Paulo, só, acho que é mais tranquilo. Eu sou irmão do Salvador, a versão do espelho que veio aqui falar mal de Discovery. Você é o Salvador do mal? É o Salvador de Cavanhaque, então, que tá aqui? Seria mais tipo isso. Não. Tá certo. Não, mas pode me chamar de Paulo mesmo, tranquilo. O Paulo, ele tá sempre comentando no grupo de Sessão 31 lá no Facebook e tal, a gente tem feito muita zoeira nos últimos meses, né? Então, vamos lá, Paulo, diz aí, cara, o que, que você achou desse episódio? O que, que você pensa aí? Então, meu sentimento é um pouco misto em relação ao episódio, até porque eu revendo ele, eu vejo algumas coisas um pouco melhores, ou a gente vai aceitando, né, as coisas ruins, assim. Eu acho que a história toda de Discovery soa como um grande episódio ruim, assim, sabe? Que a trama é mal escrita, que você vê oportunidades serem perdidas. E eu acho que esse episódio foi uma oportunidade perdida, assim, de uma trama que poderia se resolver de um jeito mais crível, né? E não se resolveu, e ficou aquela coisa, tipo, enfiando goela abaixo, sabe? É que nem eu fico fazendo a zoeira lá no Sessão 31 do Facebook, que a Michael é uma espécie de Jaspion do universo do Star Trek, né? Então, tipo, ela bate em todo mundo, ela resolve tudo rápido e foi meio assim, né? E o que me faz perguntar aí esse episódio é que eu acho que os produtores, ou quem cuida da série, não entendeu muito o que são os Klingons, né? Porque, obviamente, aquilo que aconteceu no fim não aconteceria com os Klingons no universo da clássica, no universo de Enterprise, no universo da nova geração, no universo do caralho A4. Então, tipo, eu não achei muito crível a história, mas eu gostei até do final. Achei que o final, assim, dá uma esperança de que a série tenha sido, né, escrita pelo Brian Fuller, essa primeira temporada, mas que agora eles queiram fazer outra coisa. Então, eu acho que a gente teve muita herança maldita do Brian Fuller aí nessa primeira temporada. Certo, certo. Bom, então pra fechar essa parte... Faltou o Torelli. Ah, é o Torelli, né, cara? É que, assim, hoje tem tanta gente aqui, cara, tá, né, a mesa cheia, né? Mas também, né, o último episódio. Bom, vamos lá, Torelli, e você? O que, que você achou, cara? Cara, dizer uma coisa, eu aprendi muita coisa com esse episódio. Eu aprendi que os Orianos são... desbotados e mal ajambrados. Eu aprendi que Klingons negociam com terroristas. Eu aprendi que a Federação é uma puta de uma bagunça, porque simplesmente perdoou a Michael e devolveu lá a patente dela. Depois a piranha começar a porra de uma guerra e matar milhares de pessoas nessa. Eu aprendi principalmente com a minha sobrinha, cara, porque quando eu tava vendo aquele maldito final piegas lá que eles botaram, que me fez chorar, eu fiquei revendo várias vezes. Ele chorando, porque eu fiquei emocionado, porque... Porra, emociona todo mundo aqui, cara. E a minha sobrinha me viu ali chorando, naquela navezinha lá. Ela falou, tio, por que você tá assim? O que é isso que você tá vendo? Eu falei, ah, Cora, isso daqui é uma história sobre o futuro, que todo mundo ficou amigo. E agora as pessoas não brigam mais e viajam pelo espaço. Aí ela olhou assim pra mim e perguntou, mas eu não quero assim, não quero viajar pelo espaço, quero ficar aqui mesmo. Não, cara, isso vai ser agora, vai demorar ainda. Acho que pelo menos eu fiz uma valeu esse final pra fazer uma ligação com a minha sobrinha e começar a introduzir ela no Star Trek aos 4 anos. É, que legal. É. Mas que ela não comece vendo que... Discovery, né? Por favor. É, né? Ela vai achar que viajar pro espaço tem que dar pirueta. Então, cuidado. É, fora a parte... Você atira primeiro e pergunta depois. É engraçado ele falar isso, desculpa interromper aí, mas teve um primo do Rod Roddenberry, que postou num grupo americano de Discovery, que ele tava muito chateado em que a série era muito adulta e que tinha algumas cenas que crianças não iam poder assistir, né? Então que ele apelava para os produtores para que isso fosse mudado de alguma forma. Até as pessoas estavam ali perguntando, porra, mas você é primo do Roddenberry? Qual é o seu parentesco e tal? E o cara tava falando disso, né? E aí você falou da sobrinha, eu lembrei disso aí. Sim, cara, eu comecei a ver Star Trek com meu tio aos 7 anos, sei lá, cara. Eu lembro perfeitamente vendo o terceiro filme juntos na sala dele e tal. Mas você viu, isso horrorosa. Isso que o Paulo falou aí... Porra, os dois melhores, sei lá, os episódios que mais pareciam com Star Trek na temporada foram justamente o Lit e o do Mud, né? E eles são os menos violentos, menos, né? Pelo que eu lembro, apesar que o Mud matava o Lorca trocentas vezes, mas era de uma maneira. Mas o primeiro ou o segundo? Não, aquele que vale, né? Que é aquele. O Cause and Effect Wannabe, aquele lá. É, né? Aquele que eu chamo o único episódio bom da temporada. Isso, o Fernando aprendeu aí na temporada inteira a falar o título. Agora aprendi o nome dessa bosta. Não, mas você vê, ali como era meio que uma pegada mais cômica, eu acho que não tinha carga violenta, aquela coisa pesada, né? Então... Na verdade, A gente comentou isso naquele episódio que a Tilly fala fuck umas duas vezes. Que se eles ficarem sem ficar fazendo isso, esse negócio nunca vai ser passado na TV americana e nunca vai ter aquela introdução de geração. É, que a gente fez aquela comparação que quando o Data fala o shit lá, é todo um contexto e é engraçado e tudo mais. E demorou 8 anos pra acontecer, 7 anos. Então é outra coisa, né? É um cuidado diferente. Mas, ó, você concluiu aí, Torelli? Não, sim, cara. Queria só dizer que possivelmente, cara, não, talvez nós, não as nossas reclamações, mas os trackers anglófonos conseguiram talvez mudar alguma coisa reclamando pra caralho, cara. E a próxima temporada talvez não seja tão merda. Aí, então reclamar funciona, né? Dá cara, resultado. Reclamar funciona. Os caras tentaram e viram o que nego realmente quer ver, cara. Nego quer ver Star Trek. Ainda que eles não tenham entendido, porque assim... você sabe quando você explica pra caralho uma parada pra uma pessoa e a pessoa meio que entende, não entende, mas parece que talvez tenha entendido? Eu tive essa sensação no fim, que alguma coisa eles entenderam sobre Star Trek ali no fim, e talvez a próxima temporada seja melhor. Não, acho que... Possivelmente não, mas talvez. Poxa, até o final do podcast eu queria falar sobre isso, que reclamar não é só coisa de gente ranzinza e nervosinha, não. Reclamar resolve muita coisa, né? O Paulo já tocou no assunto, né? Mas é bom, então eu vou falar o que eu achei aí, cara. Eu, assim, é a primeira vez que eu vi com muita má vontade, né? Então eu não aproveitei muito bem o episódio, não. Né? Aí eu fui ver pela segunda vez, né? Já mais, né? Aí, eu gostei muito daquela parte toda em Orion. Aliás, não é em Orion, aquele distrito Orion ali, né? Orion Town, sei lá, que tem em Cronos, né? A 25 de março de Orion. É, eu achei legal que há uma certa criatividade. Oi? Desculpa. A Cracolândia aqui, ô. É, então... Então achei legal que há uma certa criatividade ali, tem coisas que são adicionadas pro... interessantes, né, que, sei lá, podem ser questionadas, mas eu achei de certa forma interessantes, e o que eu mais gostei foi que eles tentaram adicionar um pouco de humor, né, porque uma das críticas que, né, todo mundo faz a Discovery é que é uma série sem humor nenhum, ranzinza, aquela coisa que só fica pesada e fica chata, né. Então ali, algumas coisas eu gostei, né, a cena lá do Clint Howard e tal, acabou, que até que foi legal a Tilly ali, até que eu curti isso aí também, né. Só que assim, pra que aquilo ali tá por causa do plot, e o plot, cara, na maior parte do episódio é uma coisa bem cagada, né? É isso que vocês estavam falando, sobre uma resolução que não dá pra você acreditar, sabe? A Giorgio lá, a frota, entregou na mão dela mesmo, assim, ó, resolve aí. Eu achava, no episódio anterior, que o fato dela ser colocada como capitã seria apenas, tipo, com supervisão, entendeu? Achei que a Cornwell ia ficar ali olhando, ou algum almirante, sei lá, né? Mas não, largaram ela mesmo lá como capitã, cara. Então eu achei muito jogado isso, assim, muito furado, né? E aí, é óbvio que ela tá tramando alguma coisa por trás, é óbvio que, sabe? Aí, né, cara, fica aquela coisa da Discovery sempre imprevisível, né? Que a gente sempre tá adivinhando tudo que vai acontecer, nenhuma surpresa, e são coisas meio... Isso eu achei bem idiota, por exemplo, né? Então aí é esse lance da bomba lá e tal. Então, mas também tem essas cenas que Neil Torelli tava falando sobre, eles parecem que querem parecer com Star Trek. Seja se, sei lá, se é por reclamação, provavelmente é, mas enfim, há um course correction aí. Nesse episódio acho que fica meio claro isso, né? Apesar que o discurso da Michael ao final eu acho extremamente piegas, cara, extremamente chafurdona pieguice, pelo menos se você enxergar a intenção por trás dos produtores nós vamos ser mais federação mesmo, ideais de Star Trek na próxima temporada, pessoal. Parece que é tipo assim, ó, fiquem calmos, o negócio vai melhorar, né? Então, é um episódio falho pra caramba em termos de roteiro, a resolução do final da guerra eu acho que foi terrível, né? Mais ou menos, eu acho que isso aí serve pra mostrar, ó, galera, próxima temporada não vai ser isso aqui, né? Quando a Michael fala, tipo, ó, descobrir novos mundos, tal, e sei lá, isso aqui que aconteceu foi um erro, parece que é metalinguagem, parece que ele tá dizendo, ó, a Discovery foi um erro, sei lá, a primeira temporada a gente exagerou, entendeu? Me pareceu foi isso. Foi mal, eu tava doidão. Foi mal, tava, sei lá, a gente vai ter no futuro, eu acredito que um dia vai existir um Chaos on the Bridge 2 aí no futuro, no qual vai ser apresentado, sei lá, pelo Patrick Stewart dessa vez, entendeu? Falando das cagadas que levaram a Discovery, sabe? Então, sei lá, gostar do episódio? Cara, gostei de partes, né? O lance do fanservice ao final, eu não fiquei nada assim emocionado. É porque eu começo a enxergar como uma coisa meio barata, sabe? Tipo, vamos fazer o povo chorar? Às vezes dá certo, que nem aconteceu com o Torelli, mas eu acho que muitas vezes, sei lá, no meu caso, por exemplo, eu já acho uma coisa meio... saída barata demais, assim, sabe? Parece que foi entuchado ali. E daí é aquele negócio que eu já não gosto desde o início desse negócio se passar antes da série clássica, assim, 10 anos antes. Então, sei lá, né? Não sei como é que vai ser isso aí. No geral, então, achei o episódio mediano, cara. Melhor que alguns aí da série até agora, mas nada também muito, né? Então, não sei. Eu vou ficar no meio a meio aí, mas eu não tô mais levando Discovery a sério faz algum tempo, então tô tentando aproveitar o que tem de bom, né? Mesmo que seja pouco. Basicamente é isso. Galera, então vamos lá. Vamos começar a discussão mesmo. E como sempre, eu quero deixar livre aí quem quiser escolher o primeiro tema, a primeira coisa aí pra falar sobre esse episódio de hoje aí. Vamos lá. Ah, cara, eu acho que o cara escolheu. Pode já falar, Fernando, mas o cara deu o nome do episódio, me dei a mão. Acho que ele é fã do seriado Dragon Ball Z, né? Porque quando eu li aquilo lá, eu falei, porra, o cara, eu só escuto aquela musiquinha no final, me dei a mão, pra viver essa magia desta merda de Discovery, entendeu? Acho que é isso que eu sinto com esse nome, assim, entendeu? Eu não consegui pegar a mão de ninguém nesse episódio. Aliás, eu queria dar uma finentada na coisa deles terem mudado o visual dos Zorianos machos. Que caralho, custa manter um visual muito bom, muito bem lembrado. Muito bem lembrado, porque eu ia falar isso também. Zingon agora é careca e o Oriano agora tem cabelo. Porra! Botaram a foto do Oriano bombado junto do lado do Clint Howard, do Balok. Os dois tipos de Oriano. Não, mas. Mas os Zorianos de Enterprise eram bombados, carecas e fortes, gordos e o caralho. A 4 tinha implantes cibernéticos no, tipo, nos braços. Olha, e nunca seriam prostitutos, né? Não era só as mulheres, não eram os homens. Não faz o menor sentido, cara. Não, eu fiquei muito puta com isso. Porque, gente, as Zorianas são daquele jeito porque tem um motivo, entendeu? Foi estabelecido lá que elas são as escravas, mas que na realidade são elas que mandam, caramba, entendeu? Aí você coloca lá o homem que não solta feromônio, entendeu? Que isso tem a ver com a porcaria dos Zorianos? Não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, para de estragar tudo que já tá feito. Sensualidade não era uma característica deles, definitivamente, né? Não, eu acho que não era. E não é só isso. Deus. O negócio dos Zorianos, vamos deixar muito claro que o verde tá meio borrado e os Klingons jamais iam ter um posto do sindicato de Orion no meio de Cronos, porra. Sim. Por que eles não foram buscar aquelas informações? Ó, a gente pode comprar as informações dos Zorianos, uma lua, sei lá, do caralho a quatro, e não em Cronos. O que pareceu aí pra mim é que, assim, eles usaram os Zorianos por uma questão de orçamento mesmo. Porque eu acho que a maquiagem dos Klingons deve dar um puta de um trabalho. Pra fazer uma porrada de Klingons no planeta, eles criaram o próprio buraco pra se enfiar, sabe? Apesar dos 8 milhões, brincar dos 8 milhões aí, pro último episódio, sabe lá quanto que sobrou dos 8 milhões por episódio. Sabe o que eu achei estranho? Porque assim, se fosse lá pelo século 24, aliás, 25, que é... Porque assim, no Star Trek Online, né, que eu já ouvi muitas histórias do Star Trek Online, a gente faz podcast Star Trek Online, pena que o Ricardo não tá aqui hoje, talvez ele pudesse comentar isso. Mas no Star Trek Online se passa, tipo, 30 anos, mais ou menos, depois da explosão de Praxis, não, porra, lá de Romulus, né? Que eles seguem aquele lance, né? O que, que aconteceu no Universo Prime 30 anos depois. E aí, o Império Klingon tá dominando lá no começo e tal, e o Ryan faz parte do Império já naquela né, no Star Trek Online. Posso falar? Naquela época. Né? Então, não, rapidão, deixa eu só concluir, aí você manda aí. Aí, tipo, eu pensei, porra, se fosse... na época, sabe, do Star Trek Online lá, Prime no futuro, encaixaria acho que direitinho, cara, ter um posto avançado, sei lá, uma cidade ali, um Oriana dentro de Cronos, né? Mas aqui não tem nada a ver, né, mas cara? Mas é falar sobre isso, em Star Trek Online, sim, já faz parte, mas eles deixam claro que o Império Klingon já absorveu os Orianos, tipo, desde essa época, entendeu? Não seria errado. Não, quando eu vi isso, eu não achei nada de errado. Porque é normal ter uma base oriana, tipo uma coisa oriana em Cronos, porque eles já estavam absorvendo os Orianos, entendeu? Já era uma coisa tipo, comum deles, entendeu? Eu pensei, cara, que o sindicato oriano seja uma entidade separada e independente à própria espécie, entendeu? Até porque no sindicato você tem outras espécies, né? Isso, verdade. Os Zorianos, eles é a mesma coisa que os Gorn. Os Gorn nunca mais foram vistos porque eles se uniram ao Império Klingon, entendeu? Eles chamam de hegemonia Gorn, né? Isso foi introduzido, e aliás, esse termo foi introduzido no Bound de Enterprise, que é o episódio dos Orianos, né? Que inclusive, só pra complementar essa parte que a gente tá falando, então assim, eu estranhei também que os homens não são gigantes, os caras são enormes lá, né, cara? Mas dá pra imaginar, assim, forçando um pouco aí, que de repente é uma variação, né, no qual você tem caras mais fracos lá, que também se prostituem, sei lá, né, cara? Então, assim, de certa forma, eu achei que foi adicionado coisas que dá pra explicar, né, que eu acho que não contradiz totalmente, né? Então, essa parte aí dos Orianos eu achei legal até, né? Não é, cara, porque eu pensei, porra, não, acho que, primeira coisa, não mudaram o visual essencialmente, são pessoas pintadas de verde, né? Em Discovery, os caras têm tanto disregard pelo resto que isso daí eu até que achei que foi legal, sabe? Mas, enfim... É, só uma coisa, pessoal, a Roberta acabou de entrar aí. Alô? Aê! E aí, Roberta? Acabou chegando aí a Roberta Maná, Roberta? Sim, cheguei atrasada, atrasadíssima. Não, mas a gente também não tá há tanto tempo assim, a gente acabou de entrar no primeiro ponto pra falar do episódio, então, né, já que tá meio que no começo, vou te perguntar, então, a sua opinião de maneira geral sobre esse episódio, vamos lá. Então, bom, quem já escutou, quem tem escutado o Sessão 31 sabe que eu tô super de boa vontade, né? Gostei da maioria dos episódios, estava super, assim, deixando de lado as coisas, ou tentando ser mais positiva, sabe, ser mais good vibe com as coisas que eu não estava curtindo muito, enfim. Até tinha comentado em outra Sessão 31 que, por mim, podia ter acabado a guerra em uma frase, sabe, de alguém, nossa, que bom que a gente ganhou a guerra, beleza, vamos seguir em frente à série. Por mim, isso teria acontecido muito facilmente, assim, mas beleza, já que vai ter guerra, então vamos lá. E eu acho assim, a guerra ela foi sendo construída como a espinha dorsal da série, sabe? Tipo, episódio por episódio era tudo baseado na guerra, assim, tudo tinha base na guerra. E o fechamento da guerra eu achei tão ruim que eu não consigo comprar, sabe? Eu não consigo manter a minha suspensão da descrença, sabe? Foi uma resolução Deus Ex Machina, sabe? Tipo assim, ah, tá, vamos botar na Laurel, tipo, aquela anta, a Laurel é uma anta, tipo assim, no primeiro episódio, no terceiro episódio, aliás, mostrou três antas, que eram três Klingons completamente retardados, que juram de pé junto que aquela bosta daquele planeta é o centro do universo e que todo mundo tá muito preocupado com a porra dos Klingons, tipo assim... A humanidade tá fodendo pros Klingons. Fodam-se os Klingons, sabe? Tipo assim, mas eles juram de pé junto que a humanidade quer acabar com a cultura tosca de ficar cortando a mão por qualquer merda, sabe? E aí, tipo assim, botam nas mãos da Laurel a salvação da Federação. Porque ela vai defender a Federação. Então, Alberta... Essa parte é muito ruim. É horrível. Eu tava vendo de novo, eu pensei, caralho... Qual a garantia que eles têm que a Laurel, sabe, em primeiro lugar, vai seguir, sabe? Exato. Não faz sentido nenhum, cara. Exato. Não, assim, ó, pensa assim, ó, essa pessoa que ela odeia a Federação, e aí ela vai ameaçar todas as 24 casas de destruir o planeta dela, o planeta natal dela, que ela jura que é o melhor lugar do universo. Ela vai ameaçar as 24 casas de destruir o planeta dela se eles não baixarem as armas contra a Federação, se eles não salvarem a Terra. E aí mais, vamos lá que ela tenha feito isso, vamos imaginar que ela tenha feito isso, sei lá, porque ela ama o Vok ou sei lá o quê, tá? Porque o poder do amor, ele tá sempre presente, você sabe? Sim, aí o que impediria algum Klingon que tá lá atrás dela a botar um dardo envenenado, tipo, na cabeça dela, desmaiou, pega o dedinho dela, porque o negócio é ativado com biobosta, pega o dedinho dela, coloca ali e desarma. O que que impediria alguém? Alguém me explica isso. Em vários momentos acontece isso, Roberta. Ela também poderia ter pegado o controle lá da Michael e falado, pegadinha do malandro. E aí, foda-se os humanos, entendeu? Cara. E mais, pega de volta a bomba e manda pra Terra. Se eu fosse ela, eu teria pego aquela bosta de bomba, de hidroporra de bomba, e teria botado na Terra. É, sabe? Por isso, a primeira coisa que eu pensei foi, peraí, por que que eles estão achando realmente que a Laurel vai fazer exatamente o que eles querem, que é acabar com a guerra. Como? Que garantia? Tipo assim, se tivesse durante vários episódios estabelecido um bonde com essa mulher, mas sabe aquele negócio, não, agora a gente se confia, sabe? Alguma coisa muito forte seria alguma coisa. Mas, cara, ela passou presa, apanhou na cadeia aí da Jojo lá, entendeu? Tipo, ela não tem razão nenhuma, e ninguém tem razão nenhuma pra achar que ela vai... Dizendo, e ela passou o tempo inteiro, tipo, mostrando o desdém dela pela humanidade, dizendo o quanto ela odeia a federação, o quanto ela consegue com aquela crença estúpida dela de que a federação quer acabar com a bosta dos Klingons, sabe? Sim, tipo, assim, e o em nenhum momento ela mostrou assim, não, tudo bem. E o Kuchuma, mas... Eu tenho vários problemas, mas vários, não é brincadeira com isso. Quanto dentro do canon, porque já que eles querem ficam falando que tá encaixando com o canon, ó, primeiro, se é tão fácil destruir o Império Klingon, como é que ele, o Pelonanos Cronos, como é que ele ainda tá em pé? Porque até os porra dos Orianos sabia que os vulcanos tava ativo, até o Balok sabia. Até o Balok. Primeira coisa. Segundo, não, ela foi capturada pela Federação, ficou meses na prisão, e voltou como se nada tivesse acontecido pro Império Klingon. De acordo com o código Klingon, Klingon capturado, a única maneira dele recobrar a honra dele é se matar de uma maneira ritualística. Sim, sim. Eles tinham... Ou então, ela fugiu. Ela não fugiu, ela foi libertada. Não, é outra já... coisa. Você tem que ver que ela feirou e falou assim, não, porque o Kuchuvama lá falou que a gente tinha que se unir pra lutar contra a federação. Não, ele queria unir pra destruir a federação. Ele falou assim, a gente só vai se unir, todas as casas, quando a federação não existir mais. E tipo assim, então assim, o próprio final da série não condiz com o início da série, você entendeu? Não, é muito ruim, porque eles poderiam ter usado, inclusive, até a relação dela com o Tyler. Porque o Tyler, né, até minha namorada falou isso, o Tyler é um produto dessa guerra, né? O produto da guerra entre os Klingons e a Federação. Ele tinha uma dualidade que poderia dar a ele o controle dessa bomba ou colocar ela no poder. Agora, nem isso eles usaram, porque ele nem tinha comunicado ela que ia ficar com ela no fim. No fim, não, mas ele sabe beija qual a Michael e fica com a outra. É tipo um negócio... Não, que é ridículo. Na cabeça. Isso aí começa com aquele diálogo que eu até achei legal, cara. Foi um diálogo que eu achei bem legal quando... acho que é a Michael, né? Junto com a Jojo Mirror, vão nos aposentos do Tyler, ele tá fazendo um nó lá de marinheiro, e ela fala, nossa, ele não serve pra mais bosta nenhuma, né? Esse cara aqui não é nada, né? Ele tá aqui, é um. Por que é um objeto isso daqui, né? Tanto é que ele chama de It, ela, né? Chama ele de It, né? Tipo, quer dizer, parece que fechou, era esse o arco do episódio, ele vai embora porque ele não serve pra mais nada. E realmente ele não foi usado pra nada no plot, assim, nesse. Uhum. Pra resolução, que seria muito mais crível do que botar a L'Oreal pra falar lá. Sim, era uma coisa até que a gente tinha conversado, tipo, lá no início, não sei lá, no meio da série, quando todo mundo já tava sacando que ele era o Volk e essa parada toda, eu ainda tinha comentado, assim, eu me lembro que eu falei assim, pô, eu gosto do personagem do Tyler, queria que ele fosse Ash Tyler e não Volk, mas assim, sendo, se ele for Volk, se é pra ser Volk, então, pô, ele pode ser o cara que vai chegar pros Klingon e vai dizer, gente, eles estão um pouco se lixando pra gente, vamos viver a nossa vida e deixar eles viver a vida deles e foda-se, sabe? Tipo, cada um pro seu lado, vamos ligar pros nossos, cara, negócios. Vocês têm noção? Vocês tipo, têm noção? Que ele fosse esse cara, sabe? Vocês têm noção que essa guerra, a gente... Ó, que, só, é, não, eu sei... Eu sei, Fernando, só um momentinho, eu só queria lembrar uma coisa. Vocês têm noção que aquela guerra lá, que começou cagada no primeiro episódio, terminou com a mulher com uma bomba falando, ó, eu vou explodir o planeta se não parar. Assim que acabou essa guerra. Cara, tem noção do que é você escrever um negócio desse? Mas, cara... Por isso que eu acho que a história era do Brian Fuller e os outros escreveram o final, porque eles não queriam usar. Porque eu vi uma entrevista, acho que foi do Ted Sullivan, eu não sei qual dos produtores deu essa entrevista, falando que o Lorca, originalmente na história do Brian Fuller, ele não era do universo do espelho. Então talvez tivesse essa coisa de fazer um episódio no universo do espelho, mas não um arco inteiro pra contar que ele era de lá. Então eu acho que essa história do arco Klingon, ela é a origem do Brian Fuller, que já tinha sido aprovada aí pela CBS, e quando os novos produtores, o Herbert e a Gretchen Berg, assumiram, eles meio que tiveram que fazer a história do outro, entendeu? Porque essa história é muito mal resolvida, é meio tipo, ah, vamos acabar logo essa merda aqui, fazer outra coisa, entendeu? Mas, então, gente, tipo... eles podiam ter feito, podiam ter sido muito mais criativos, sabe? Tipo assim, pô, agora a gente já tá com esporos e a Discovery já tá aqui de novo. Vamos virar a guerra, entendeu? Tipo, eles podiam ter, sei lá, ter ido pelo caminho mais óbvio, sabe? É, mas a gente tinha uma super arma, então tá, vamos usar essa super arma e vamos acabar com esse monte de Klingon. Pronto! Mas o louco disso é que eles foram respondendo os fãs nos últimos episódios. Então isso pra mim, assim, é um indicativo disso que eu tô falando, porque soa assim, tipo, vamos responder os fãs. Então, tipo, o Lorca é do espelho, porque ele tinha o pingo, tinha um outro negócio e era malvado. A federação ia ter que virar alguma coisa boazinha, porque todo mundo era malvado e esquisito. Então tinha várias coisas que eles iam ter que mudar pra fazer isso virar Star Trek, porque não era Star Trek. Fica muito claro no final, assim. No final, um tapa na cara de todo mundo que tava achando que era Star Trek. Porque, tipo, nada condiz com o resto da série. É uma série durante 14,8 episódios e outra durante 0,2, aí. No finalzinho. Não, mas o Jason Isaac, ele falou que desde o início ele já sabia que ele era do espelho. Que ele disse, inclusive, que ele precisava disso pra construir o personagem dele. E que o resto dos atores, a maioria deles não sabiam. Que depois ele até acabou deixando escapar em algum momento. E que as pessoas ficaram meio chocadas, assim, no set de gravação. Mas ele já sabia desde o início. Quanto a esses rumores e tal, acho que dá pra gente depois falar sobre isso e tal. Porque o episódio é longo. Eu só queria falar que a Lorel ter virado a chanceler do Império Klingon, pelo menos é isso que dá pra entender, contradiz o futuro dos Klingons, porque no episódio A Casa de Quark, da terceira temporada de Deep Space Nine, a gente descobre que só pra uma mulher liderar uma casa, ela precisa de uma autorização especial do Conselho. Então você quer dizer que os Klingons devoluíram. Ah, eles tiveram uma chanceler, aí depois voltou atrás. Mas sabe uma coisa que eu tava... Eles falam que não tem... No Redemption, ele, da nova geração, o Gowron fala que uma mulher não é permitida falar no Alto Conselho Klingon. Aí eu até brinquei com o pessoal lá no grupo. Eu lembro disso daí também. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu lembrei também, que eu nunca entendi direito, é que no Star Trek VI, aquela Azeth Burke, que é a filha do Worcon, né? Ela acaba virando a chanceler, não é isso? Vocês lembram disso? Sim, mas isso é por causa que ela fica pra vingar... Foi direito de vingança, por causa que o pai dela foi assassinado pela federação. Então, assim, será que numa ocasião... Assim, é longe de mim querer ficar remendando Discovery, veja bem. Mas será que de repente... Mas fatos são fatos. Será que de repente, em ocasiões emergenciais, isso pode acontecer? Porque a gente tem esse precedente no filme 6, né, cara? Uma mulher pode lutar pela honra da casa dela se ela ficar, se a casa tiver em desgraça, coisa do tipo. Mas, como eles mesmos falaram, essas concessões são temporárias. Logo depois da ultrapassagem de paz de Kittomer, o chanceler Ken Peck assumiu o comando do Império Klingon e ele é famoso por ser o chanceler que mais ficou. Passou de 7, 8 décadas que ele ficou como chanceler. Não, tudo bem, mas o Klingon gordo lá, né? Pode crer. Cortaram a mão da Lirel, mataram ela e nunca mais falaram nisso, cara. Acabou. O governo Lirel foi um desastre. Foi tipo a Gil. O chanceler da vez guarda na gaveta a mão dela. Não, mas o que eu... Uma coisa que eu acho ridículo é exatamente isso, só pra resumir o que vocês falaram. Tipo, quer dizer então que os Klingons que bateu o dedinho na porta, sabe, deu aquela putadora, eles gritam, um bom dia para morrer, tipo, aceitaram uma mulher dizendo que, tipo, ó, eu tô com uma possível bomba, tá, da federação que... Ah, vocês estão lutando agora, né? Então, tipo assim, eu estou aqui com uma bomba deles e se vocês não me obedecerem, vocês vão tudo morrer. Cara, as aves Klingon já tava pra atacar a Terra. Qualquer um podia virar e falar, minha filha, explode isso daí que a gente vai explodir lá. É tipo, mano, foda-se. A gente já tá com a ganha-ganha. O mínimo de coerência e exigir ela ser declarada uma traidora e morrer ali mesmo, né? Exatamente. Você quer dizer então que você a federação te deu um controle pra você controlar nós, Klingons? Cara, não faz nenhum sentido essa cena, sabe? E teve gente que falou assim, nossa, que final surpreendente. Você não esperava isso. Realmente, eu não esperava. Eu não esperava que fosse tão ruim, né? E o remorso disso no futuro, né, cara? Ah, peraí. Quando a gente diz que não é... A cena é muito mal executada. Quando tipo, a gente diz que não tá sendo surpreendida, é positivamente. Negativamente, tá aí muito, né? Não, e se ela tivesse um Game Boy na mão, os caras não iam ver da distância que eles estavam. É ridículo. Ver, mas é muito engraçado que nessa fala dela é tão contraditório que ela vira e fala assim, ah, não, porque o Tukuvima falou assim que a gente tem que ter honra. E aí, se vocês não me seguirem, eu vou explodir todo mundo. Tipo, onde que tá honra na chantagem? Uma arma que o inimigo plantou aqui, né? É. Sem contar que tem um humano do lado dela. Tem um humano do lado dela. Ninguém falou, cara, que era o voto ali. Pra odiar toda a humanidade, cara. Pra aí sim explodir aquela merda de vez. Cara, mas essa série, ela parece muito escrita por estagiários, assim, sei lá, cara. É tipo, é um negócio assim, muito bagunçado. Mas esse episódio aqui me pareceu assim, que é um episódio bagunçado pra caralho, assim, tudo. Nossa, coisa que você fala, puta, que é isso, cara? Infantil, decisões infantis. Só que parece que tem uma boa intenção lá atrás, mas lá atrás, sabe? Só precisa de gente talentosa agora, de repente, pra escrever. Porque se a base for sólida... Você não acha que foi mal dirigido? Dentro disso que você tá falando, você não acha que foi mal dirigido, então? Ah, sim, cara, com certeza. E sem contar que é muita coisa pra um episódio só, cara. Sabe, isso aí, pra que ficar 4 episódios no espelho pra chegar no último e ter que correr com tudo? Ou pelo menos no episódio passado pra cá, entendeu? Ficasse 6 episódios desenvolvendo as mesmas ideias. Imagina as mesmas ideias sendo desenvolvidas desde que, voltou lá do mid-season. Cara, com certeza. Se você chama gente talentosa ainda pra fazer isso, né? Sei lá, o Nicolas Meyer que foi prometido aí. Pra onde foi o Nicolas Meyer, entendeu? É ridículo, cara. Nicolas Meyer saiu junto com o Brian Fuller e o Rod Roddenberry. Todos eles saíram. Só que, pra não ficar chato, eles não fizeram um anúncio, mas eles saíram. Puta merda. Mas isso deixa claro, Valdomiro, só pra passar rápido, que você tem até metade é do Fuller. Do arco pra frente é o roteiro novo, entendeu? Só fizeram esses dois episódios pra resolver um problema que, tipo, ó, a gente tem que acabar com esse roteiro inicial. É só isso. É, fica muito claro isso aí, porque são duas histórias que não casam uma com a outra. E assim, dá a sensação de que eles queriam, vamos resolver logo essa merda aqui, qualquer coisa tá tudo certo, sabe? Porque eu acho que quem tava gostando deve ter tomado, que, igual eu falei, um tapa na cara, né? Porque a gente tá chamando atenção, eu até me incluo aí no grupo, apesar de não ser minha primeira vez participando, eu tava reclamando bastante, porque a gente vai vendo, essa história tá uma merda, essa história tá uma merda, essa história tá uma merda, essa história tá uma merda. Todo mundo, não, eles vão resolver, eles vão fazer, você que não sabe, você que isso, você que não aquilo. Aí a história termina uma merda de verdade, aí os caras falam, que bosta, era isso. Então, tipo, cai a ficha do tipo, é tudo uma grande bosta, entendeu? Tipo, o que os caras escreveram não faz o menor sentido. E assim, não faz o menor sentido nada com nada, assim. O próprio comportamento dos Klingons na primeira metade da temporada e na segunda metade da temporada não faz, não casa. É como se fossem duas coisas diferentes. Então não encaixa, né? É aquela coisa tipo, tá bom, nós vamos aceitar isso aí porque a história era uma bosta. Mas só por isso. Mas eu tenho amigos que gostaram, sabe? Até tenho conversado com essas pessoas, tipo, porque eu tento ser mais, sei lá, ser mais otimista, sabe? E eu tava tentando. Alguém aqui tinha que tentar, né? Porque, puta que pariu. Roberta, preciso pontuar algo, Roberta. Deixa eu falar, eu sou médico psiquiatra, pra quem não sabe, e eu acredito demais no que você tá falando, na sua boa vontade, porque eu consigo ver emoção e uma verdadeira decepção nos seus comentários, muito diferente de todos os outros aqui. Eu só queria pontuar, deixar isso bem claro. Eu não te conheço, mas eu acredito demais. Pode continuar, Roberto. Tu tens razão, Fernando. Eu fiquei super decepcionada, porque, tipo assim, claro, não tinha como saber, entendeu, que ia ser uma bosta no final. Não, tipo assim, e também tem coisas que eu gostei muito no episódio, sabe? Tipo assim, eu gostei da... Eu sei que todo mundo detestou, porque quase todo mundo que tá aqui odeia tudo que acontece desde o início até o... Entre o início e o fim do episódio, tipo... Inclusive a abertura também. Não esqueça de falar da pior abertura já feita pra Star Trek. A publicidade é boa, vai. Eu vejo que a galera daqui fica tentando catar alguma coisa positiva pra falar ali nos comentários, assim, eu não sou dessas, sabe? Então, tipo assim, por exemplo, eu gostei muito do final da Michael, sabe? Acho que ela conseguiu admitir publicamente os erros dela, ela conseguiu, enfim, acho que ela conseguiu dar uma volta super legal, até quase se amotinar contra a federação, mas aí por um motivo razoável, sabe? Mas, enfim, teve coisas que eu gostei, assim, mas de fato eu fiquei muito... porque, assim, como eu tava gostando, sabe, e tava achando, assim, embora eu tenha certeza que teve gente que já sabia que a Georgiou era do espelho, tipo, ou ia virar do espelho na primeira vez que ela apareceu na tela, eu não sabia, sabe, então pra mim teve vários plot twists legais, enfim, então, de fato, assim, não tinha como saber que eles iam ter uma solução tão bosta, assim, sabe, eu fiquei muito chateada mesmo, sabe, eu fiquei assim, gente, eu não tô acreditando, sabe, porque é isso, sabe, porque, tipo assim, essa é a base de toda a série, de toda a temporada, é a guerra. E a guerra teve uma solução horrível pra mim, sabe? Tipo, que não tem como manter a suspensão de descrença. Então, tu tens razão, Fernando. Foi uma decepção monstra, assim, pra mim. Cara, eu só sei que essa guerra, ela fez o arcozinho de parecer, tipo, a melhor guerra já feita no sci-fi, assim, sabe? Não, sério. Não, sinceramente, cara. Sinceramente, aquele lance lá dos construtores das esferas lá, tudo mais, me pareceu tão mais muito melhor do que isso, assim, cara. Né? Então, assim, e outra coisa também, né, que eu acho caído, porque, por exemplo, a Michael fazer um discurso, né, ter momentos em que ela quer reforçar sobre o que significa a federação, os valores, isso é bem legal, assim, como, né, se você imaginar isso, puta, a intenção por trás disso, né, só que o que eu acho caído é colocar a Frota Estelar, né, representada ali pela Almirante Cornwell, simplesmente jogando com a maior fé, assim, não. É a mulher do espelho que vai resolver isso aí, beleza? Beleza, né? E outra, a solução é explodir a porra toda, certo? Então é muita maldade, assim, ou melhor, não é nem maldade, ingenuidade e, sei lá, crueldade por parte da federação e não tentar mais nada, e não pensar em mais nada, sabe? E simplesmente jogar para quê? Para construir, né, dessa forma, para ter uma cena em que a Michael que vai ser a que vai ter que dar o discurso de o que significa a frota e a federação. Né? Então, é mais uma vez aquele negócio da Michael ser colocada assim como se fosse a mais fodona, mas só porque todo mundo é idiota. Eu sempre comparo com o Batman do Grant Morrison lá dos quadrinhos, né? Tipo, os caras deixavam ele extremamente gênio como? Transformando todo mundo em imbecil, né? Então, me parece isso com a Michael, essa personagem. Eu até vi uma crítica do Track Movie, a Roberta tinha falado que a solução foi Deus Ex Machina. Os caras colocaram assim, Deus Ex Michaela, né? Porque tudo vem da Michael, entendeu? Então, eu penso assim, cara, não é assim que você constrói um personagem foda. Para um personagem ser foda, você cria de uma maneira crível, no qual os outros personagens continuam sendo espertos e inteligentes, só que esse aqui, ele se sobressai. Em Discovery, não. Eles pegaram a Michael e transformaram ela na Mary Sue aí, sei lá, entendeu? Então, eu realmente, na série inteira, isso foi o que eu mais critiquei, foi a Michael mesmo, que eu não gosto da personagem por causa disso, principalmente, né? Nesse episódio fica bem evidente isso, mas pelo menos ela tá dando um discurso bacana. Só que, porra, coisas que a Frota Estelar e a Federação são inteligentes o suficiente para perceber se fossem do jeito que a gente já conhece de uma franquia de 50 anos, né? Então, isso acaba ficando meio caído para mim, e exageraram no discurso final, assim, ficou bem piegas também e tal. Então, é foda, cara. É mixed feelings, assim, sabe? Mas de fato... Valdomiro, isso não tá dentro de algo que você falou, que muita coisa nessa série saiu barato. Você usou um termo que eu achei bacana, né? Fizeram sair barato. A construção dessa personagem fizeram de um jeito barato. Mas assim, teve coisa que saiu barato e não colou, e teve coisa que saiu barato e colou, na minha opinião. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Por exemplo, não colou toda a construção da personagem Michael, desde a motinada até a salvadora da pátria. Sim, foi uma coisa meio atabalhoada que não envolveu a gente na construção dessa personagem. O relacionamento Tyler-Michael, patético. Patético. Aquela DR no final lá, é uma DR sem R que não convenceu ninguém, né? Então, coisas que saíram barato e não colaram. A resolução da guerra, que todo mundo já citou aqui, que foi concomitante, né, a resolução política dentro do Império Klingon, que foi ridículo também, né? Quem acompanha toda, e é muito interessante, eu acho que uma das coisas bastante interessantes da franquia inteira é a política Klingon, né? E foi ridículo aquilo que aconteceu. Coisas que saíram barato e não colaram. Agora, teve coisa que saiu barato e colou. Eu vou dar um exemplo. Logo que voltaram do universo espelho, colocar a federação em perigo. Isso cola sempre. Isso aí já é uma tática confessa de roteiristas. Se eu não me engano, foi na ameaça Borg, que os próprios roteiristas falaram, não, a trama estava morna, a gente teve que colocar a Terra em perigo, né? Ou colocar a federação em perigo. Isso aí colou, logo que foi. Tanto que foi um final de episódio isso, né? O discurso final na conferência foi algo, naquela conferência lá, né, em que o pessoal é homenageado, eu acho que foi meio piegas e tal, mas também colou com muitos fãs. E a Enterprise, no final, muito fã, adorou isso, mas eu também acho que foi uma coisa que saiu barato pra eles aí, pra presentear os fãs, né? Aí eu deixo pra vocês comentarem sobre isso. Bom, então, do discurso... Deixa a Ana falar aí. Não, só queria comentar que, assim, é bem ridículo mesmo esse discurso da Michael, porque, mais uma vez, mostra a Michael, assim... Mostra aquela coisa da Michael vindo com soluções ridículas que qualquer um poderia ter pensado, mas é ela, sabe? Ela faz o discurso. Então, assim, ninguém podia ter pensado, cara, é uma federação. Só que ela tem que vir falar, não, gente, vamos pegar outro jeito, vamos ver de outro jeito. Aí aquele bando de retardado levanta, assim, na ponte e a almirante fica, não, que lindo, é verdade, você tem razão, somos federação, não sei o quê. Gente, isso foi ridículo. E eu vou ser muito sincera. Não que isso seja uma coisa boa, é uma coisa que, por um lado, às vezes é até ruim. Mas a gente tem várias séries anteriores que, quando um almirante da frota fala uma coisa, dá um comando, ele não tá nem aí pra opinião de ninguém, entendeu? Várias vezes que o Picard, por exemplo, tentou falar com o almirante pra fazer uma coisa diferente, e eles falam, tipo, não, você vai fazer isso, pronto, acabou, continua aí na sua missão sem reclamar, né? Nós, a federação, temos um plano maior, entendeu? Então, tipo... Como assim, cara? Como que aquela almirante não pensa numa resolução melhor? E aí vem um discurso ridículo que qualquer um poderia ter dado e ela simplesmente fala, ah, não, você tem razão e aceita? Não, e tem mais, né, Ana? Tem mais isso daí também, né? Imagina que essa almirante, ela responde a superiores, né? Aí vão perguntar, e aí, como é que tá lá o negócio? Os caras já explodiram com tudo? Não, lembra da amotinada? Então, ela veio com uma, parece que ela tá com uma solução muito louca aí, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Vamos aguardar aí, pessoal, relaxa, é ela mesmo, tá? É assim, eu queria falar um pouquinho desse discurso aí da Michael, porque é tão ridículo assim, se você parar pra pensar, porque assim, a Michael não tem nem função ali, ela é tipo a especialista, né? Até brinquei que ela era especialista em fazer cagada, né? Porque era a única especialidade dela ali, mas ela não tinha nem, ela quem deveria decidir alguma coisa ali na missão era o Saru, não era ela. Então é muito ridículo essa parte, mas ao mesmo tempo, sei lá, foi o único momento em que eu comecei a sentir que talvez tivesse alguma coisa de Star Trek. Cara, eu pensei parecido com isso. E quando eu vi aquele pessoal se levantar, por exemplo, eu comecei a pensar, caramba, eu acho que eu gosto desses personagens que ninguém dá atenção. Por exemplo, aquela Ovo Secum lá, que é aquela timoneira, tem a Detmer, tem a Frieza lá, que é a Irium, né? Então, tipo assim, aí tem aquele negão de barba que parece um cara legal, tem aquele japonês também, que eu acho que é Rosa, é o nome dele, sei lá. Eu pensei... os oficiais superiores de verdade. É o Sulu genérico. É, o Sulu genérico. Então, tipo assim, cara, eu pensei, caramba, por que não dão a série pra esses personagens e fodam-se todos os que estão na frente aí, entendeu? Porque, sei lá, dá pra você construir do zero e de repente eles são legais, né? Porque o que tá sendo feito aí com os principais, os que estão na frente, eles, né, a gente tá vendo um monte de problemas e tal, e eles começaram a levantar ali, olhando com orgulho pra Michael, né, pena que é isso que a gente tá falando, né, que a Michael é a salvadora, mas é um breve momento que você fala, imagina se isso tivesse sido bem construído, olha que bonito que foi isso daí, né, claro. Ver todo mundo olhando ali, né. Então... sacanagem mesmo, é a hora das medalhas, os coitados nem são citados pelo nome, né? A Tilly, que é cadete, é citada pelo nome. Os caras... E vocês estão aí de medalha também, mas vocês não são importantes o suficiente. Tipo, o que a Ana falou, eu ia falar exatamente isso que ela falou. Cara, mas a Michael, ela dá um discurso que também não condiz com o momento que a federação tudo tá vivendo. Caralho, você tá em guerra. Quer dizer, os caras estão aqui no meu quintal pra me matar. Eu vou esperar uma luz de alguém que vai acertar lá se vai dar certo ou não vai dar certo. Tipo assim, eu vou confiar nos caras que já sabem que estão loucos pra me matar. Tipo, e aí ela, exatamente você falou, tipo, todo mundo ali da ponte sabe que a Mike é amotinada. Tipo, ela vai lá falar três. Cara, quando ela começou a falar pro almirante lá, a minha expectativa era, pô, o almirante vai olhar pra ela e falar assim, mano, cala a boca. Quem é você? Quem é você da fila do pão, minha amiga? Pra exatamente, falar alguma coisa comigo? Exatamente isso que você pensa, você fala, meu. E a almirante ainda é responsável por entregar as medalhas. Tipo, o almirante ordenou o genocídio. O Sarek foi, tipo, cúmplice. Nossa, na, Sarek, na ordem, o Sarek, o Sarek, cara. Na ordem do genocídio, que não encaixa com absolutamente nada do que a gente conhece do personagem. Até porque ele é, tipo, embaixador, velho. Embaixador fala, não, beleza, genocídio. Mas, cara, ô, Paulo, você tem noção que você tá falando do Sarek, que começou a série falando assim, atira primeiro e pergunta depois, lá no, porra, do Vocal Hello, cara. Então, assim... É uma deturpação do personagem incrível. Começa no primeiro episódio e termina aí no último aí também, né? Então, nossa... Só uma coisa engraçada foi que, tipo, eu não acredito que eu tô vendo isso, gente. No meio do discurso da Michael lá com a Almirante, ela vira e fala, tipo... não sei o que, porque você colocou como capitã a Imperatriz do Império Terrano. Mas não era segredinho, gente? Ninguém fez cara de espanto. É verdade. Nossa. Ai, caramba, mas é verdade. Eu não tinha reparado isso. Sabendo, os oficiais, né, superiores não se tocarem que aquela mulher do Universo Espelho é uma piada. A Tilly entra, olha... Ai, te acharam? Que bom, que coisa... Meu, aquilo foi só pra fazer uma cena de piadinha, né? Não, foi só pra momento de piada. A Jojo indo embora também. Que é tipo, falou galera, até mais. Absurdo. Tô indo aí. Absurdo. Pô, mas aí tem uma coisa que não faz nenhum sentido. Aquilo aí tem uma coisa que não faz nenhum sentido por causa que a Jojo falou: o que você está ganhando com isso, né? Em matar. E a Jojo fala: minha liberdade. Mas peraí. Você tá acusada de que crime contra a Federação? Ela não fez nada, ela não tem que... A Federação não tem o direito de prender ela. O que que ela fez? Sim, ela cometeu crime. E ela tava com a bomba na mão, né? Tipo... O que mais ela precisava, né? Ela tava com a bomba na mão. Não, e a Michael, ela vai lá confrontá-la, ela fala... Ela vai sozinha, né? Tipo, puta risco. Tudo bem que ela fala, ah, mas eu tenho, né, eu tenho meu backup aí, que é a Federação, tá? Mas ela tá sozinha ali com a Jojo na frente dela, né? Aí ela ainda fala assim, ah, atira em mim agora, né? Coloca o phaser no peito. Quer dizer, é uma personagem do espelho e tal. Ela poderia muito bem ter matado mesmo a Michael ali, né, cara? Só que a Michael, ela sabe que ela... Sozinha ou a Lirel trocou de roupa? Então, a Lirel acho que trocou de roupa, porque ela tá trocou, com uma roupa. Trocou, a Lirel trocou de roupa. Ela trocou aonde? Ela colocou a roupa da prisão. Ela colocou a roupa da prisão. Eu acho uma coisa que vocês falaram. Eu acho que a Michael, ela, como personagem, ela deve sacar que ela é protegida pelos roteiristas, porque ela toma, cara, já reparou o quanto que ela vai pra situações de perigo sem nenhuma chance de sobreviver, sabe, não faz sentido nenhum e ela sobrevive, nada acontece com ela, eu acho que ela tomou a consciência de que ela é um personagem. A Jojo sempre fala assim, a Imperatriz, né, vira e sempre fala, não sou de Jojo, ela sempre fala todo momento que ela não pertence ali, que a Michael parar de deixar que ela é ela. Aí, de repente, a Michael vai confiar que ela não vai atirar nela, porque ela também não atira... Mas, ô, minha amiga, ela matou a Michael do Universo Espírito porque traiu. Quem é você da fila do pão, meu amigo? É mais uma pra ela atirar no peito? Não, mas não é só isso, gente. A Tilly também tem isso aí de ser protegida pra caralho, porque não. Não, nós estamos descendo para a colônia dos Orianos, super perigoso. Vamos levar a Michael, obviamente. Vamos levar o porra do Klingon, que é o único que faz sentido, porque é o único que conhece o lugar. E vamos ligar, já sei. Vamos levar um segurança monstruosamente grande. Não, eu vou levar a Tilly. E aliás, quem sugere de levar a Tilly é a Jojo. Qual que é o sentido disso também? Eu não entendi isso. Eu sei qual que é o sentido. A Tilly tá esperando atrás da porta, né? A Tilly tá esperando atrás da porta lá um tempão. Ela só olha assim pra porta, a porta se abre e aparece a Tilly lá. Não, tudo bem. Tudo bem que a gente assiste série clássica desde sempre e sabe que a gente via, sei lá, o McCoy descendo com o phaser na mão. O que, que tem a ver o médico chefe? Tudo bem, isso não é novidade. Mas, pô, nós chegamos até aqui, a série é pra ser mais séria. Se eu sou o médico, eu desço com o phaser na mão, tá? Sabe a Tilly? Pelo que deu pra entender da cena, a Imperatriz tinha alguma coisa com a Tilly. Sabe assim, ela escolheu a Tilly porque... Ela tinha alguma ligação, ficou bem claro isso, que ela até tocou no cabelo dela e disse assim, ah, é, porque, pô, seu cabelo era muito melhor no outro universo, tipo assim, então ela tinha alguma ligação, por isso ela escolheu a Tilly. É, mas ela sabe tá, que quero... ela sabe que a Killy era diferente da Tilly, ela sabe que tem diferenças, né? Que não quer dizer que vai sabe, ser parecido. E ela mesma respondeu isso, e ela mesma respondeu isso, tipo, a Tilly do meu universo era muito mais brava, mas eu sei que você também tem uma coisa que ela tem, ela falou isso, então assim... Tem, ela tem o carinho dos roteiristas, é isso que ela tem, dos produtores. Tá, e, agora eu tenho... não, e a Tilly basicamente não fez nada na missão, né? Porque ela só desceu ela desceu pra ficar chapada. Só isso, pra ficar chapada. Beleza. Vai lá, fala, Roberto. Tá, agora a seguinte pergunta. Aí vocês estão, tipo assim, os Klingons estão em guerra com os humanos, eles odeiam os humanos. E aí chega um humano, porque tá lá falando Klingon, e começa a jogar e se empurrar, tipo, pro Usama, assim, pô, e aí, meu amigão? Aliás, eu queria perguntar isso. Eu queria, joga de repente tudo, eu não prestei atenção, grita, né? Mas por quê? Por que que eles estão ali, eles são humanos, pelo menos aspecto humanoide é humano, né? Por que que ninguém fala nada e é de boa, como se fosse mais um Klingon que tivesse ali, mais um Klingon? Jogando amarelinha ali. Não, cara, eu achei que aquilo lá, eu até pensei, será que é uma referência ao episódio Move Along Home de Deep Space Nine, né? Jogando amarelinha ali. Será que é isso? Cara, porque apareceu uma trio nessa, apareceu uma trio nesse episódio. Vocês viram a trio sendo tatuada? Eu entendi o que dessa cena, que eu vou dar um, não sei se vocês viram, mas o que eu entendi dessa cidadezinha que eles estão, é uma cidade bem afastada, que ali tem todo tipo de pessoas lixo da galáxia, entendeu? Então assim, aqueles humanos podem ser só mais, ok, não faz sentido porque pode ser um mercado, pode ser um espião, concordo com você, não faz sentido, mas naquela cidade onde eles estão, tem uma tenda com o Império Romulano na capa, assim. Tem uma tenda e o adesivo que tá na tenda é do Império Romulano. Então, assim, eu achei, até curti essa cena, achei bacana eles colocarem isso, como se os Romulanos nessa época fazem tipo, algum tipo de comércio. Então, assim, talvez ali não tenha essa diferença, porque ali pode ser o tipo lixo da galáxia passeia por ali, entendeu? Tiago, mas não custava ter explicado um pouquinho. Só falaram que era um lugar pobre, né? Não, e tipo, a Michael fica assistindo ele jogar, né? Tipo, ah, vou assistir você jogar. E não, tá, e eu acho que... nada, é, eu tenho a impressão que o rosto da pessoa dita como que matou o T'Kuvma, né? E que iniciou aí matou o T'Kuvma, não, né? É, a Michael matou o T'Kuvma, matou o primeiro Torchbearer lá, né? Não é esse? O primeiro Klingon que ela mata é o Torchbearer lá do espaço. E matou também o... Como é que chamava aquele vilão lá? Que morreu no nono, décimo episódio, sei lá. Qual? Certo? Então eu imagino que o rosto dela deva ser minimamente conhecido, né? Do Império Klingon, né? Talvez, né? Não. Então, ela tá ali, né? Também... É, mas considerando... Aqui. Mas olha só, pensa o seguinte, que daqui a dois séculos pra frente, o Picard... É, isso é verdade. Que é uma pessoa bastante peculiar, digamos assim. Não é conhecido, né? Então... É, naquele episódio... Eu acho que eles não têm Facebook, eles não têm... Não tem nada. Nem a Lyrel é conhecida. Ela fala lá, é... Mas eu não sou bosta nenhuma. E a Michael vira pra ela, mas isso é Discovery. Tipo, você não precisa ser bosta nenhuma. Oh, mas aquela cena do jogo, obviamente a Michael tava tendo uma crise emocional ali assistindo, né? Tipo, eu acho que todos os merdas de personagens dessa série tem aquela síndrome da PTSD. Como é que é o nome disso aí, Fernando? Porque todo mundo tem essa merda. Transtorno do... você tá falando do TEPT, né? É. Transtorno do estresse pós-traumático. Ela começou a apresentar, ela começou a apresentar um sintoma frustro disso mesmo, tendo uns flashbacks, perdendo um pouco sentido, ficando tonta, né? Então, mas ela teve, né, Fernandes? Porque logo depois ela fala pro Michael como foi a morte dos pais delas, que foi uma coisa bem intensa, né? Tipo, pelo que ela falou. Foi culpa dela, pelo que eu entendi, ela ficou presa no armário, né, enquanto os pais dela eram, tipo, abusada, né, tipo, foi um negócio bem tenso, né. Agora, falando nisso, vocês acharam essa cena necessária, né, naquele ponto, tanta coisa pra resolver, ainda colocar mais a cena... Ô, Fernando, uma série que só tem 15 episódios, que mostra um Klingon mijando, sabe que eu tô preocupado com... Aliás, vale o comentário... Eu até comentei, a primeira coisa que eu vi isso aí, a primeira coisa que eu fiz foi lá no Twitter perguntar, será que na segunda temporada veremos um Klingon cagando, né? Porque agora a gente acabou de ver o Klingon mijando. Aí eu pensei, meu, essa temporada teve peitinhos Klingons, né, balançando, a mulher cavalgando em cima do cara, aí termina com o cara mijando. Cara, por que mostrar essas coisas? É só pra mostrar que a gente é streaming, uhul, somos modernos? Eu reparei. Eu reparei numa coisa na segunda vez que eu assisti esse episódio, que é um pouco estranho e um pouco nojento de eu ter reparado nisso. Mas vocês viram que na hora que apareceu o Klingon lá fazendo xixi, tinham dois jatos saindo? Sim. Tipo... Eu não ia tocar nesse assunto, Ana. Obriga a gente a pensar, imaginar alguma coisa. A gente é. E o lance... Bugando a cabeça pra parar de pensar, né? É, então o lance disso que eu pensei e que eu vi uns comentários também por aí, é porque assim, desde a nova geração foi estabelecido que os Klingons tem órgãos duplicados, né? Tipo, uma redundância de órgãos, né? Então, quer dizer, peraí, mas quando você fala de coração, pulmão, é uma coisa. Mas isso também é duplicado? Que porra é essa, cara? Tipo... Tubarão, cabeça chata, tem duas peruas, cara. Tá beleza. Olha aí. Natureza. Então, que horror, cara. Todo dia aprendo uma coisa nova. Hoje eu aprendi, cara, que Klingon tem dois picos, sei lá, duas cabeças. Aí faz sentido o Worf não querer ficar com humanas. Né? Então os Klingons têm três cabeças, né? Né? São três cabeças ao total. Então, mas eu ia falar isso. Tipo, se nessa série foi falado e foi mostrado, né? Porque foi falado e mostrado, né? Eu fiquei pensando, porra, o Worf nunca foi zoado pelo Riker, sabe assim, com a Diana. Ou a Diana, o Riker zoou a Diana, sabe assim? Tipo, ou sabe, quando o Worf foi casar com a Dax. Ninguém virou pra Dax e zoou. Olha lá, tá legal, gosta de dois. Tipo assim, ninguém nunca zoou isso. Não, mas depois ele já fazia a fimose e não tinha esse problema. Cara, essa cena. Dax, digo mais. Eu acho que já se auto-zoava. Os dois já iam direto pra enfermaria. Tipo, eles já se auto-zoavam e acabavam com a zoação, entendeu? E digo mais. Uma coisa que o Ricardo comentou, que vale eu repetir aqui. Qual que é o nome dele? O Vok reclamou que diminuíram os dedos deles, que cortaram o dedo dele, meu amigo. Eu acho que cortar o dedo dele é o menor dos problemas dele. Não era o dedo. Vai ver que não era do dedo que ele tava falando, né? Mas o lance é o seguinte, né, cara? Discovery dá umas exageradas onde não precisa, né, cara? Tipo, você quer mostrar que você é adultão, é streaming, é modernão? Você não precisa disso, né, cara? Eu acho que a cena, por exemplo, a cena com os Orions da JoJo, eu já gostei dessa daí. Aí, beleza. Você quer fazer Game of Thrones? Beleza. Vamos brincar de Game of Thrones, né? Mas é. Pelo menos tem, sei lá, um propósito. Ela foi lá pra extrair informação, né? E os Orianos têm na história da franquia já essa carga sexual. Né? Então, pelo menos ali eu achei bacana. E ela é do universo espelho, tem toda razão. Ela é do universo espelho. E continua. Porque, aquela obviamente, coisa de as que... pessoas do universo Prime não curtem. Isso também já está estabelecido. Exatamente. Isso também já está. O universo Prime é um canto de puritana. Exatamente. Alguém mais ficou pensando o que foi que a Imperatriz ensinou pro prostituto que ele não sabia fazer? Isso aí, ô Fernando, isso vai aparecer no Star Trek Discovery XXX, que deve sair, né, entre a primeira e a segunda temporada. Tô aguardando já, vendo X-Videos aí, a versão pornô de Discovery. Vai Eu ter sei lá. O que ela ensinou, cara. Sabe o que ela ensinou? Ela ensinou o 120. É 69 com uma garrafa de 51 no cu. Ah! Agora para de ser piada do Elvis Renato. Não! Tá certo. Esse é o legado de Discovery. Muito bom, né, cara? Meu Deus. Mas, ó, eu queria, sabe o que eu queria lembrar? Que eu achei que eles fizeram umas citações, assim, coisa de easter egg que eu curti, né? Porque easter eggs de nova geração em Deep Space Nine, né, cara? É, a gente viu uma Trio, né, sendo tatuada por um Klingon lá. Trio? Né? Muito foda isso. Trio, verdade. Eu achei bem foda isso daí, né? Essas coisas de, meu, se referência de Deep Space Nine me pega muito fácil. Aí eu já fico animado, né? É, gostei que quando a Georgiou cita que ela e a Killy mataram juntos, acho que o planeta Beta Zed inteiro, não é isso? Teve um extermínio. E Mintaka 3 também. E Mintaka 3, que é do episódio Who Watches the Watchers, né? Da nova geração lá, puta episódio. Né? Então, isso eu achei legal, olha, né? Só, ela fala o nome Pão e Circo, já tivemos muito Pão e Circo, para fazer uma referência à série clássica. Sim, fala. Outra coisa também, quando eles chegam lá nessa, vou chamar de Orion Town aí, sei lá, né, cara? Chegam lá, aí a Tilly, ela... faz um trade lá com Moriana, ela troca por uma pistola nausicana, né, cara? Uma pistola nausicana tal. Então é legal essas situações aí, né? Então isso aí. E eles comem a baleia espacial, né? Não, e tem o bichinho da Ira de Khan também. É o Cidre. O bichinho da Ira de Khan. De 7 eles alto. Estavam fritando o bichinho da Ira de Khan. Sim. E aí a Tilly come um Gormagander, né? Que era aquela baleia do episódio do Mud lá, né? Então essas coisinhas, dessa vez... Teve uma crítica em cima, né? Oi, não entendi. Teve uma crítica em cima disso, né? Tipo, com certeza esses caras são vegetarianos que escreveu o roteiro, né? Porque precisava ter, tipo, ela tava comendo, ela tava adorando, tava... Nossa, mas é que nem a Michael, né? Nossa, mas está delícia isso aqui. Ah, mas isso daí é uma baleia, ela gosta. Porra, você tá gostando? Come logo, termina de comer. Saboreio. Mas eu acho que aí foi mais uma piadinha mesmo, cara. Isso nessa parte eu não enxerguei nenhum tipo de... Isso aí eu curti. A Tilly, ela é meio que escape humorístico da... Então, já, aí que tá. Ela serviu pra isso, posso ver. Eu acho que, no geral, tirando a cena lá da... Tirando a cena, né, dela com a Jojo lá, ela, sei lá, no, quando ela é apresentada ali pra Jojo, achei que ali foi meio esquisito. Mas, no geral, achei que eles acertaram no humor com a Tilly dessa vez, né? A cena dela drogada lá com o Clint Howard, eu curti também. Certo? Ah, mas peraí, gente. O quanto burra você é pra cheirar o que não é. Deve no meio do puteiro, caralho. Não, e ainda tava com a bomba na mão lá. Sim. É que tá, tipo assim, o foda de Discovery é que esse episódio parece aquele negócio, o cachorro que tá preso, é quando solta na rua, ele vai com tudo pra... Sabe, tipo assim, não teve humor a série inteira, né, salvas algumas exceções. Aí agora, o humor é colocado de uma forma meio desajeitada, sabe? A questão, tipo, dos discursos, não foi Star Trek no geral na série inteira, aí no final, não, agora a gente vai abraçar tudo de princípio federação. Então é esse episódio... Já que você comentou dessa cena da Tilly, o ator que tá representando, acho que vale falar também, né? O ator que tá lá interpretando o drogadão lá, o Orion, ele é o mesmo ator que faz o... Não, é o que a gente falou, Clint, já falou. O Balok. Sim, mas ele também tá tomando suco laranja com uma concha igual da coisa, vocês repararam nisso? Sim, que é a Drania lá, né? Dizem que é uma referência mesmo. Cara, eu realmente não consegui ver todos esses detalhes. Não consegui ver todos esses detalhes porque eu assisti no meu celular, sem ter dormido, no meio de um hotel em Santa Catarina, cara. Não, não dá pra pegar. Obrigado por falar que você passou o carnaval todo chapando coco. Obrigado. Eu tô numa ressaca do caralho. Meu avião aterrorizou 2 horas antes de eu chegar nessa merda. Puta que pariu, o cara tá quase dormindo aí. Mas então... então assim, no geral eu gostei dessas tentativas de humor aí, né? E no lance, só pra relembrar o Clint Howard aí, né? Ele também fez aquele Ferengi em Enterprise, no Acquisition, né? E também no Past Tense 2, né? É no 2, né? Que ele aparece lá conversando com a Dax lá na Deep Space Nine, né? Se eu não me engano, essas foram as participações fora o Balok, não é isso? Acho que é isso só. Sim. É que ele é um ator de pontinha, ele aparece em seriados americanos também e tal. Ele é um ator bem... Tipo, filme do Adam Sandler, cara. Ele sempre tá no filme do Adam Sandler. Ele faz tipo os mendigo de rua, essas coisas. Não, mas eu digo assim, no esquema Star Trek, as coisas que ele participou, né? Então, foi divertido isso daí, achei legal. Eu queria ver mais isso, eu quero que eles chamem lá um Jeffrey Combs pra fazer alienígena, chama os clássicos. Sim. Que a gente tem lá, que sempre faz. Exatamente, então esse foi o primeiro episódio, né, da série, que foi lá e chamou um ator anterior. Tudo bem que ainda não chamaram pra fazer um personagem, né, tipo, que nem tinha que chamar a Jolene Blaylock pra fazer, tipo, pra encaixar melhor essas porra tudo, né, mas pelo menos trouxeram aí o Clint Howard, né, cara, foi legal. Cara, eu fiquei esperando o Archer aparecer no final, um presidente, olha, uma merda assim. Teria sido mais interessante a gente ver uma gravação do Archer velho com um presidente falando sobre os ideais da Frostlar do que escutar a Michael dando mais discurso, cara. Eu não aguento mais escutar a Michael dando discurso. Não, e outra coisa, que eu reparei já faz um tempo. Cala a boca, Michael. Não, uma coisa que eu reparei faz um tempo já também, cara. Eu acho que talvez, com exceção de um episódio ou dois, vocês repararam que todo episódio tem um momento que a Michael chora? Tipo, que ela fica com os olhos marejados, ela tá lá contando um drama dela. Pô, ela chora todo episódio, cara, incrível, sabe? É porque ela foi criada em Vulcano, né? Então tá explicado. Tá explicado. Ai, cara. Já que vocês falaram nisso, nós temos que falar então do Sarek, felizão, sorrindo até, que parece que você é de um show aqui da Avenida da Augusta de comédia, né? Não, isso é verdade. O que eles estão fazendo com o Sarek, aquele Sarek duro, decepcionado com o filho, caralho, A4, que teve uma linha de redenção, não existe, né, nessa bosta. E o pior é que esse Sarek tá fresco na mente dos fãs e de quem tá começando a gostar de Jornada nas Estrelas por causa da trilogia, né? Olha, tem muita gente criticando e muito a história de que parece que ele ama muito mais a Michael do que os filhos dele. Por quê? Porque o Cyborg, a gente nunca viu uma cena dele junto com o Cyborg. E o Spock, ele só dava no Spock. Ele sabe, enquanto a Michael, você é humana que nem a sua mãe e deve seguir o seu corpo. Cala a boca, Sarek! É, na mesma entrevista que eu li que o Lorca não ia ser do espelho e tudo mais, o Ted Sullivan, falou também desse negócio aí do Sarek. Ele fala que eles vão ter que resolver porque que o Spock não falava da Michael na segunda temporada. E que esse é um dos grandes desafios aí pra Discovery com essa aparição da Enterprise. Ele falou isso en passant, assim, que é um dos desafios deles pra segunda temporada. E que eles não pretendem que o Spock apareça, mas que eles tinham que dar um jeito de explicar isso daí. Então, talvez seja uma linha de pensamento aí, alguma quebra de relação dela com o Sarek, alguma coisa nesse sentido. Sabe como seria mais legal? Sabe o que seria mais legal? Se ela não fosse filha do Sarek, sabe? Eu ia falar exatamente isso. Não precisava, é só pra forçar. Eu ia falar exatamente isso, se alguém aqui viu necessidade disso, né? Eu achei uma outra forçação de barra desnecessária. Sem relação com a trama, não sei se alguém discorda, mas acho que não acrescentou em nada isso. Mas é por isso que essa última cena lá, que emocionou muita gente e tal, pra mim não quis dizer nada. Porque você. É tudo construído em volta de que a Michael tá lá e ela teve uma vida, né, que ela foi, cresceu com o Spock. Posso falar uma coisa? Por que mexeu com as pessoas? É fanservice, lógico. Isso aí é normal. Então, mas é isso que eu ia falar. Tipo assim, eu com certeza todo mundo que é fã dessa porra, que não tá gostando da série, eu não tô gostando da série, eu não gostei nem um pouco. Mas quando a porra da Enterprise apareceu fazendo barulho que ela faz, você entendeu? E toca a porra da música no começo, arrepiou, me arrepiei, curti pra caralho. Falei, claro, porra, mais que isso, acabou essa desgraça. Exato, aí o visual dela tá fiel. Uma mudancinha aqui, outra ali, mas tá fiel. A diferença, Thiago, é que a emoção toma conta da gente, mas depois a gente volta a usar a crítica, né? A gente volta a usar nosso juízo crítico. Ah, mas só pra gente se emocionar, tá, passou. Arrepiou todo mundo. O que me custava essa porra ser desse jeito desde o início? Você entendeu? O que adianta você me entregar a musiquinha da série clássica no final agora, meu amigo, que você já fez toda essa merda? Eu acho uma jogada barata, é que tá, que a gente tava falando anteriormente lá e tal. Quer dizer, tudo bem, ouvir a musiquinha e ver uma nave muito parecida com a Enterprise, pelo menos no geral, né? Então a gente, lógico, vai bater uma coisa assim, mas sabe quando você começa a enxergar demais os cordões por trás, aí você fala, cara, isso é manipulação barata, sabe? Você vai apelar somente pro seu, como é que fala, pra sua memória emocional, e você não tem uma história boa sendo contada, cara, isso não é suficiente pra mim, cara. Na boa. Eu tive que escutar. Ninguém falou assim, pronto, agora vai ter fã que vai reclamar que a Enterprise tá diferente. Eu falei, olha, a Enterprise, ela tá diferente. Mas, cara, ela tá tão parecida que eu pensei assim, custava ter colocado a original pra descer? Não, e outra, né? Tipo, ela... Não, mas eu acho que ficou bom isso aí, vai. Eu achei que ficou bom isso aí. Não, eu acho que assim, a gente enterrou a Enterprise do J.J. Abrams. Enterrou. Aquela lá não existe mais, velho. A Enterprise do J.J. Abrams, eu não acho ela feia, mas essa aí tá muito mais bonita, muito mais fiel. Nossa. Agora, mostrar a Enterprise como a gente viu, sei lá, a Defiant no Enterprise, ou até a Enterprise mesmo que a gente viu na série Enterprise, não ia ter como aparecer, porque o visual dela não tem como bater com o Discovery. Não, mas olha só, e vamos falar a verdade, quem ainda defende que isso não é um reboot, tem que calar um pouquinho a boca. Não, mas olha só, porra, olha só. É óbvio. Quando a gente viu aquele Binary Stars lá, o segundo episódio, né? E até em outros episódios aí, até agora, a gente viu a frota, como é o visualzão geral da frota estelar aí de Discovery, né? São naves meio metálicas, lembram um pouco a NX-01, né, de certa forma. Cara, então eu pensei, quando apareceu essa Enterprise aí, emulando bastante a da série clássica mesmo, a original... aí você vê, cara, esse visual não casa em nada com o restante da frota apresentada no Binary Stars, né? Então, aonde que essa nave faz parte da frota, pelo menos visualmente, assim, em questão de design, não casa muito bem. É esquisito, foi esquisito. N- é como se não, não se encaixasse no que propôs-se ao ser o design da série. Não, e o que você vê uma na frente da outra é como... Como a Discovery é feia, né? Tipo, como a Discovery é horrível. Porque, tipo, apareceu lá a Enterprise e você fala... Caralho, que coisa maravilhosa, né? Tipo, a Enterprise. E realmente, não casa muito. Mas é, são classes diferentes. Aí dá até pra explicar, né? Mas o que você fica pensando é onde é que ela tava nessa guerra toda, né? Olha, o que ela tava fazendo? Se eu bem me lembro. Foram construídas 12 naves da classe Constitution lá por idos de 2.240 e tanto, certo? E o Kirk fala que só sobraram 8 quando ele tá lá na primeira temporada. Logo, algumas têm que ser destruídas e provavelmente durante essa guerra. A gente não viu essas naves sendo destruídas, por quê? Por que, que a gente não viu nenhuma outra Constitution se a gente sabe que a Constitution é assim... A classe de naves mais fodidas dessa época. Simplesmente por causa que eles sabiam que eles iam botar essa cena final. E eles queriam mandar o choque da Enterprise. Porque a Almirante vive entrando e saindo de Discovery. A gente nunca vê a nave dela. Deve ser uma Constitution. Aqueles torpedos que saíram no universo do espelho lá e destruíram todo mundo, mas não mostrou a nave. Devia ser uma Constitution. É, mas assim, você falou um negócio desse, aproveitando, você já deu o gancho, a gente sabe que a Enterprise, digamos que ela é do mesmo ano de quadro de produção da Discovery. Porque a Discovery, quando a gente pisa na Discovery pela primeira vez, o cara fala, essa nave acabou de sair da linha de produção. E se passam 10 anos antes do Kirk. O Kirk fala que ele pegou a nave pra fazer missão de 5 anos, mas a Enterprise já tava em missão em 10 anos. E foi a mesma coisa, o Pike pegou uma nave nova, você entendeu? A Enterprise tava em teste pra fazer a missão de 5 anos. Então, assim, a Enterprise também é uma nave nova. E eu concordo, não parece. A Enterprise foi comissionada de acordo com o Canon em 2245. Agora, pra mim, já mandaram o Canon a merda há muito tempo. Ah, e pra você não, pra mas, assim, mundo, eu tá espero. Claro. Agora, assim, eu só espero que esse pedido de socorro, eles na próxima. Porque, assim, uma ilusão minha, tá? Então, é só um abre aspas rapidinho. Que talvez esse pedido de socorro seja só pra apresentar o capitão novo da Discovery. Sabe, eu espero que seja só um negócio desse. Que aí o capitão pode ser teletransportado pra ponte, porque é Discovery, né? Não precisa ir pra sala de teletransporte, né? Ele pode aparecer na ponte mesmo. Já que o Saru mesmo confirmou, é só capitão interino, não é capitão. E o capitão da Discovery vira a primeira oficial da Enterprise do Pike, porque ela some depois número que vira um. Número 1. Então eu espero que a capitã da Discovery seja a número 1 da Enterprise. Que ela, o que que aparece? Não precisa aparecer ninguém da Enterprise. Ela se teletransporta pra ponte. O Sarek vira e fala, isso é uma surpresa, ela é a capitã da Discovery daqui pra frente. A Enterprise vai embora. Porque nós sabemos que... Mas eles vão buscar em Vulcano, né? Eles vão buscar o capitão em Vulcano. Aí não, eu acho não casa que... com a história. Isso ia ser um grande dedo do meio pra galera que gosta de Discovery. Então. Ia ser muito. E pra nós também. Eles prometem... Essa cena é uma promessa de que nós vamos ter o Pike e a Enterprise no próximo. E ó, essa historinha que eles estão falando, nós não queremos mostrar o Spock, balela. Eles também falaram que não iam fazer, eles falaram que iam respeitar o canon, mas não iam fazer referência direta à série clássica. Terminou com a Enterprise. Vai tomar no meio do cu. Não, olha só, esses dias no Twitter eu vi uma notícia lá no, acho que no Comic Book Resources, não lembro agora. Um site de quadrinhos aí, que tava lá com uma notícia que os produtores já estão considerando escalação pro próximo Spock, entendeu? Já tá se falando sobre isso. Então, posso fazer uma pergunta pra vocês? Quando o Sarek encontra o Spock, é que o Kirk fala, nossa, Spock, por que você não falou que o seu pai era um embaixador? Quantos anos lá eles falam que eles ficaram sem se ver? 18. Cara, 18 anos. 18 anos. Aí ele não pode encontrar com o filho, não pode, não tem jeito. É isso que é o caralho, você entendeu? Tipo, e aí? Vai ter cenas, o Sarek vai falar, não conta que eu tô aqui, tipo, assim pra mais. Se escondendo no banheiro, né? Se escondendo. Gente, pra começar, você não coloca. Você não coloca um drama lhão de família mexicano que eles botaram na família do Sarek nessa porra, sem imaginar que um dia a gente vai ter que botar essa família tudo no mesmo lugar e ter uma conversa. Vai macarrão pra tudo que é lado, né? Oh, mas pra mim isso já é um reboot, então é o que eu quero ver. Eu tô querendo ver a Amanda, Sarek, Michael, cara, e o Cyborg também nessa merda. Duas de domingo. É, Eu quero ver o episódio de O Dia de Ação de Graça na casa do Sarek. Não, mas ó, é que nem a gente tava conversando no podcast anterior. Tipo assim, já que essa merda não respeita canon porra nenhuma, cara, por mim já podia meter Romulano, entendeu? Borg, eu queria ver um episódio com Borgs logo. Foda-se, cara, agora já era, agora já foi, já. Entendeu? Manda bala, manda bala. A prosa já tomou outro rumo, mas eu lembrei de uma coisa que talvez o Fernando lembre a respeito do design das naves. Não tem nada a ver com o episódio, nem mesmo com a série diretamente. É, o Sidney, que é aquele grande colecionador, talvez o maior, acho que com certeza o maior do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Da América Latina, ele é. Oi? Da América Latina, com certeza, né? Então, o que acontece? Logo que saiu o design da nave Discovery, ele me mostrou um modelo que ele tem idêntico à nave Discovery há mais de 10 anos. E o Sidney, ele é louco pra pegar assim, assim que acaba alguma série, ele corre pra comprar de algum dos produtores, do pessoal que faz cenário, etc. Ele corre pra comprar na internet, ele tem contato do pessoal. E faz muito, mas muito tempo que aquele design já tinha sido desenhado. Ele tem, tanto que ele tem uma nave, não é um modelo comercial, não. Ele comprou de gente ligada à série mesmo, há muito tempo. Só uma curiosidade pra vocês. É, não, então isso, um dia isso... Essa série, ela foi desenhada nos anos 70. É, isso aí foi, isso aí foi pro Planet of the Titans, que era pra o filme, né? O retorno de Star Trek seria no filme, né? Aí o Ralph McQuarrie lá, né, que ele fez os desenhos pro Star Wars e tal, ele desenhou o que seria a nova Enterprise, né? Que é essa daí. Que a Discovery se baseou, né? Pelo que a gente sabe, porque é muito parecido. Pessoalmente, eu sempre achei muito feia, mas... Sim, sim. Aqueles desenhos, você pode ver que aquele desenho é que vai guiar o refit eventual, né? É engraçado que um dos primeiros comentários que eu vi quando foi divulgado o visual da Discovery é: aquele desenho foi recusado. Ele foi recusado por uma razão. Então, é isso aí. Não, o visual dos Klingon também foi em cima do visual recusado, né? É parecido, sim. Não dá pra dizer que não é. Pelo menos a roupa. Não, assim. Mas lembra pra caralho, cara. Aquela roupa de Pierrot espacial, feia pra cacete. Só que aí, mano, já era pro. É, na época já pro Motion Picture já. É. Gente, cara, mas aí, sim, filho, você pega a roupa da Lirel e compara com a roupa do It novo. Igualzinha, cara. Mas ó, gente, vamos, parece mesmo, agora que você falou parece demais, eu nunca tinha pensado nisso, mas gente, vamos lá, vocês acham que não, vocês acham que, vamos dizer que o próximo episódio, que tudo indica que só vai ser daqui a 2 anos, né? Não. O próximo... Não, daqui a um ano. É um ano, é 2019. Sei lá, vai demorar essa bosta. Vamos dizer que o próximo episódio eles coloquem lá o pai, que é número 1, o Dr. Bayer... Não, Boyce. Dr. Boyce. Boyce. E o uniforme vai ser como? Ah, não, vai ser esse mesmo bosta de uniforme, vai ser tudo igual. E vamos dizer que esta merda faça a maior audiência que Discovery já teve. 3 vezes o Binary Stars. Vocês acham que o Pike não ganha uma série? Ah, isso aí já tá rolando umas especulações já, viu, cara? Já tô vendo por aí, viu? Realmente. E por mais que não se seja ganhar, uma série do Pike... Se for ganhar, vai ganhar no hiato agora, né? Vai ganhar no hiato. Por mais que não seja uma série do Pike, eles terminam essa... Se eles verem que dá muito mais dinheiro, porque é isso que eles gostam, tá? Não é manter os ideais nossas, é dinheiro, tá? Se eles verem que vai dar muito mais dinheiro, Discovery vai ser encerrado no final da segunda temporada e vamos ter a série clássica sendo refeita. Acho que eles vão fazer os dois. É capaz. Eles vão inserindo as coisas aos poucos. Que é que nem aquela coisa meio tipo a cabecinha tá entrando. Aí vai aos poucos, entendeu? Olha lá, vai o Sarek, vai o outro, vai o Spock, vai o... Quando você vê, já, na quinta temporada já foi tudo. Aí eles já podem fazer a série clássica de novo. Cara, eu quero mais é que... como eu falei, cara, eu quero mais é que comece a entuchar tudo. Eu quero ver a raça 8472. Eu quero ver tudo agora, cara. Caguei. Tô nem aí. Tô nem aí já também. Também já tô falando, vamos mostrar isso mesmo. Quero ver o Kirk de volta com a tenente da Farragut. Quero tudo isso mesmo. Foda-se. Eu quero ver o... Como é que chama? Lembra do Finnegan? Que fazia o bully lá do Kirk? Quero ver ele também dar porrada. Fazia bullying com o Kirk. Quero ver ele. Cantar também a música. Eu quero ver o Kirk catando a Ruth lá. Isso que vocês falaram aí do produtor, o produtor fez aí ele deu uns 15 tópicos que ele falou exatamente isso que vocês falaram. Perguntar pra ele, vai aparecer algum ator, ele falou, da série clássica, ele virou e falou assim, olha, eu não posso falar, por quê? Porque se ele falar, tipo, ele pode dar certeza, ele não quis falar assim, olha, não vou falar porque é segredo. Tipo, cara, é certeza que a gente vai ver alguém da série clássica, tipo, trazendo de volta. E com certeza o primeiro é o Spock. Com certeza. Mas é, cara, mas eu acho é triste, assim, cara, porque assim, é, quando apareceu essa trio nesse episódio, né? Como. Né, tá ali como uma figurante. Mas eu pensei, olha aí, cara, como eu queria estar vendo, na verdade, né, cara, aquela continuação pós-Voyager, pós-Nemesis, né? Puta, cara. Eu acho bem triste ter que ser obrigado a. Né, quer dizer, é o que temos aí, né? É o que tem, é isso por anos, né? Vai ser. É, vou comentar coisas rápidas com vocês aqui, porque a série funcionaria perfeitamente se ela fosse, tipo, 30 anos pós-Voyager, né, que é que nem um jogo, né, porque tudo se encaixaria muito melhor sem fazer dor de cabeça. Mas o Stamets, quando a Almirante vai conversar com o Lorca, que é o Lorca Espelho, ele vê e fala, o Stamets está fazendo experiências eugênicas dentro da sua nave, você sabe que isso é crime? Tipo, ela já queria botar os dois na cadeia ali. E tipo, aí de repente o episódio acaba, o Stamets vira e fala assim, não, a Federação tá procurando um novo substituto aí, né, pra usar os motores de esporo. Eu falei, não, peraí. Ele fala que tá procurando alguma solução que seja sem usar uma pessoa, né, pra... Isso a gente tem que falar, né? Do fim do motor de esporo do jeito mais escroto possível. Tipo, ah, não vamos mais usar essa porra. Foda-se. Coração não deixa mais. Acabou. Não, então, é aí que tá. Já que inventaram tudo isso, já que o cano tá indo pro caralho, já deixa essa merda então, meu. Dane-se, agora é esporo, agora warp drive é coisa de velho, agora é esporo, entendeu? Deixa pra lá o cano, dane-se, cara. E assim, eles perdem muita coisa, né? Porque, por exemplo, o Stamets era um puta personagem interessante, assim, era um personagem profundo. E o cara, tipo, virou, que eu comentei com o pessoal em off, tipo, virou o Uber da galera, sabe? Ele só leva os caras pra lá e pra cá. Boa. Ai, caramba. Legal, né, cara? O cara sendo usado ali o tempo inteiro, né? O Stamets do universo do espelho era mais inteligente, ele sabia baixar escudo, ele era tipo um Scott, né, de verdade. Aliás, falando nisso, né, parecia que aquele Stamets do espelho lá ia ser um puta lance, né, nada, né, sumiu, já era. Nada, cara. Entrou, morreu, tchau, Discovery. Falou. Pá. Aquele lance da infecção na rede micelial, nossa, lembra que a gente ficava pensando, putz, será que vai dar alguma coisa, infecção cara, da rede micelial? Eu ia falar isso. O motor de esporos tinha que ter morrido ali, sabe? Ele tinha que ter morrido exatamente ali. Olha, o motor de esporos foi contaminado, aquela explosão matou toda a rede micelial e pronto, acabou aí. Nunca mais ouviu falar disso. Mas o Thiago, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que eles estão meio tipo covardes em acabar com. Eles não querem acabar com nada. Porque vai que, né? Por exemplo, o Lorca fica um mistério. Ou será que o Lorca Prime tá por aí ainda, né? Ou será que o Lorca Mirror não morreu, na verdade? Porque a Tilly ainda tá com aquele esporo que entrou dentro dela. O esporozinho. Esporozinho verde, né? Que entrou no ombro dela. Aí o lance mais ridículo lá, que é a Jojo. Pessoal, tô indo nessa aí, beleza? Falou, né? Ela vai embora, simplesmente. Né? Aí tem esse lance do motor de esporos também, que ficou tudo em. Tá tudo em. Cara, reparou que tá tudo em aberto, nada? Tirando o lance da guerra, que pelo jeito foi fechado mesmo, né? Parece que foi fechado mesmo. O restante tá tudo aí, né? Pra eles poderem usar ou não na próxima temporada ou no futuro. Então acho que é bem isso, assim, né? Nada muito conclusivo aí. Talvez a guerra mesmo, porque, meu, a Michael naquele discurso falou e falou: não, a gente tá, para com isso, foi um erro, sei lá o que, né? E faz parte da redenção dela acabar com a guerra, né? Então, pra beneficiar a Michael, né? Então você tem que acabar com a guerra, né? Então, eu acho. Não, pelo amor de Deus, se voltar a guerra, aí eu paro de brincar. O que, que é isso? Não, inventa outra ameaça aí pra Federação. Manda Borg, manda o que for, mas não. Ah, eu quero Borg. Não foi Borg. Isso, acabou essa história horrível. Tipo, a história horrível acabou. Mas eu acho que eles. Eu acho que eles vão vir com outro novo super vilão, porque como é série de que tem continuidade, né? Série de. Que não é. Pois é, uma novela. Então eles têm que colocar um vilão. Ah, eles já vão voltar assim. Com o Lorca, voltar com a Giorgio, cara. Essa merda vai ser recorrente agora. Giorgio vai montar a gangue, espacial de pirata, uma merda assim. Na mesma entrevista eu pensei, que eu li. Cara, que ela pudesse ter feito isso com os Klingon, cara. Ela com a bomba, ela fala assim, ó, vem cá, vocês submetem a mim e me e me transformar em imperadora dessa merda ou explodo tudo, cara. Teria sido uma saída muito mais interessante. Ó, oh, Torelli, eu tô achando que ela vai virar é líder do sindicato de Orion mesmo. Faz sentido. Ah, sim. Sabe o que ela podia fazer? Já que os caras estão explorando coisas da série clássica e apareceu o Clint Howard aí, vocês lembram da Primeira Federação? É Primeira Federação que é o nome, né? Que é do Balok lá. Né? Isso. Cara, imagina se ela pega uma porra de uma nave daquela, da primeira, que nem a Fezarius lá. Imagina isso, entendeu? Ia ser do caralho o visual daquilo lá, é do caralho, né, cara? Então, é e capaz... Mas ela vai se vestir de nenê também ou não? É, Você acha que se Discovery fizer a Fezarius, ela vai ter aquele... Vai, se duvidar, não vai ser nem mais uma esfera, vai ser tipo um triângulo, vai saber eu. É. Tetraedro. Mas já que é pra, né, vamos usar as coisas a moda caralha, já pega essas coisas overpower que tinha na série clássica que não foram tão bem exploradas... Pega e faz um negócio louco aí, né? Já que, né? Fazer o quê? Então... Fazer o quê? Uma coisa que eu ia falar também, na hora que a Michael tá dando aquele puta discurso, né? Que a federação é aquilo, que tipo assim, caralho, vocês me prometeram uma série que ia ser totalmente diferente, ia ser Game of Thrones pra acabar naquilo que eu já tava acostumado, meu amigo. Tudo bem? Verdade. Olha, o que me irrita mesmo, Thiago, é a história do o gordinho do After Track falando não, porque essa história de vocês fazerem uma série continuada com um arco de uma temporada inteira, uma coisa que nunca foi vista em Star Trek e tal. Meu, para de mentir, porque isso já é mentir. Porque ele sabe que não é verdade. Caralho, Deep Space Nine teve um arco de 4 temporadas. Vai pra puta que pariu. Calma. Não, o problema, sabe qual que é o foda? Porque eu andei assistindo os últimos, eu vi aquele After Track do Jonathan Frakes, né? Aí, eu quero comentar uma coisa, cara, que foi um programa legal pra caramba esse After Track com o Jonathan Frakes, né? E aí, eu fiquei surpreso que esse gordo aí, ele é tracker mesmo, cara. Tem uma foto dele adolescente lá numa... indo ver o Jonathan Frakes numa convenção, sei lá que porra. Tipo, o cara era tracker desde moleque. Ele conhece os livros do Return lá do Shatner lá e do casal Reeves Stevens. Ele citando que aparece o Kelsey Grammer lá, o personagem dele do Cause and Effect. Falei, caralho, esse cara conhece cano, conhece mesmo a parada. E aí, é esse lance aí. O cara mente quando ele fala, ah, é a primeira vez não sei o quê. Ele não é inocente aí nessa história. Ah, mas ele é tipo o Sereng, né, velho? Ele tá recebendo salário pra falar. Ele não tá mentindo, meu amigo. Ele só tá ganhando pra falar bem, meu amigo. Pô, não, mas é pior ainda, né, cara? Porque o cara é dissimulado. Dissimulado. Ah, mas completamente. Mas ele tá ganhando, né? É foda, né, cara? Com dinheiro eu meto até a camisa do Flamengo, cara. Eu queria botar um negócio em discussão que é tipo o resumo da temporada inteira, assim, comparando com as outras temporadas de Star Trek. O que vocês acharam? Porque as primeiras temporadas não tem assim, a fama de ser uma coisa muito boa, né? Posso começar, cara? O que vocês acham em relação a isso? Deixa eu dar meu parecer aí, cada um vai dar o seu. Eu penso o seguinte, ó. Todas as séries de Star Trek, tirando a clássica, começaram problemáticas, né? Umas mais, outras menos, né? Eu acredito que que começou menos problemática foi a Enterprise, seguida de perto da Deep Space Nine, né? Mas, de qualquer maneira, foi irregular o começo das séries, né? Só que acontece, apesar que o começo foi irregular, ele foi irregular pela qualidade individual dos roteiros, e não pela estrutura, base, conceito da série criada. Porque, veja bem, cada uma dessas séries, até Enterprise, elas tinham bases muito sólidas. Nós sabíamos do que essas séries se tratavam. Qual que era o objetivo ali, né? Cada uma delas. Você tem o conflito da estação Deep Space Nine, o Cisco, o filho dele e tal, aquela porra toda pós-guerra, pós-ocupação Cardassiana em Bajor. É muito sólido aquilo, tem um arco a ser seguido do emissário e tudo mais. Como isso vai ser lidado na temporada, é uma outra história. Mas ali tem uma base criada muito sólida. Enterprise, 100 anos antes de Kirk. Nova Geração, 100 anos depois, exploração de novos mundos, mesma coisa. Voyager, perdido no quadrante dela. Você não tem dúvida do que a série se trata. Discovery tem a pior primeira temporada, porque ela é uma série esquizofrênica, ela não sabe do que ela trata. A gente parece que a cada 3 episódios ela se rebuta, e essa é uma série que se propõe a ser contínua, continuada, uma coisa serializada. Então, pra mim, ela falha miseravelmente nessas coisas, né? Por isso que, pra mim, ela é a pior temporada já feita. Porque ela é a mais irregular, ela não tem uma base sólida, ela não tem raízes fortes. Ela é um amálgama de uma série de coisas. Ela quer ser um monte de coisas e ela não consegue o principal, que é ter aquela coisa Star Trek, aquela... Sim, existe uma essência, pra, né? Star Trek tem uma essência, né? Então eu acho que Discovery falha muito nessas paradas aí, né? Por isso que eu acho que essa temporada, ela é a pior já feita da franquia. Mas vamos lá, vocês aí, essa pergunta. É, eu acho a mesma coisa. Eu já falei várias vezes que o problema dessa série pra mim é exatamente isso, sabe? Eu acho que, assim, eu até poderia relevar o uniforme, essas porcarias aí, eu poderia relevar. Se tivesse, tipo assim, pelo menos isso que eu também acredito da essência, se tivesse o espírito rodemberiano nessa série, eu poderia relevar tudo, entendeu? Mas não tem nada. Além da série não ser coesa em si, ela própria tem roteiros furados, tem arcos mal trabalhados, tem 1000 informações em uma temporada, 15 episódios, para colocar 20 milhões de coisas. Além disso, ela não tem essa coisa, tipo assim, pelo menos você se sente assistindo Star Trek, pode ser episódio ruim, pode ser arrastado, pode ser uma história meio mais ou menos das outras séries, dizendo, mas pelo menos você tá ali, você sabe o que você tá vendo, você sabe onde que eles querem chegar. Você sabe, tipo, pra que a série tá ali? Agora Discovery não, entendeu? Discovery não adiciona nada de bom no canon. Discovery só atrapalha. Discovery não mostra nada. Tipo, não mostra as pessoas sendo boas. Não mostra porcaria nenhuma. E aí as pessoas viram e falam: ah, porque começaram reclamando da Voyager, começaram reclamando da Deep Space Nine. E você quer comparar? De verdade, você quer comparar uma série que não termina nada do que começa? Uma série que não tem a essência de Star Trek, não tem a essência otimista, sabe? Que Star Trek tem. E você quer vir falar que é a mesma coisa de primeira temporada de TNG, de Deep Space Nine? Não, não, não é assim, entendeu? Você gosta da série? Tipo, pra quem gosta da série, beleza, entendeu? Direito seu. Agora, não compara com a primeira temporada das séries anteriores, porque é totalmente diferente, sabe? Mas, enfim, esse é o meu ponto. Não dá pra comparar. Eu acho ridículo quem compara isso. Já que eu botei a polêmica, eu vou falar. Todo mundo sempre malha a primeira temporada de TNG, né? Eu acho que o grande comparativo que a gente pode fazer é em relação aos personagens. Eu acho que por histórias piores, melhores, isso a gente pode até relevar até certo ponto. Mas o desenvolvimento dos personagens, mesmo numa série que não é narrativa, é maior na The Next Generation, é maior em TNG. A gente sabe mais sobre o Wesley Crusher do que a gente sabe direito sobre a Michael, no final das contas, cara. Então, tipo, de entender a cabeça da pessoa, sabe? É um pouco chocante isso, porque a gente vê que Discovery tem personagens rasos. E aí eu acho que é uma coisa até da geração de hoje em dia, né? De tudo ser muito fácil, muito raso, não há profundidade aí nas coisas. Então eu acho que tem um reflexo da sociedade, né? Um espelho da nossa sociedade desse momento, que é tipo as coisas serem muito rasas. E acho que isso reflete também nas histórias. Mas Discovery teve a oportunidade de ter menos episódios e ter mais episódios com qualidade e não fez isso. Então eu também considero a pior de todos. E isso que você falou, Paulo, só um breve comentário pra galera atual. É tipo assim, é a série para os millennials. Seria isso? Não, porque eu acho que é um espelho de... Porque assim, eu acho que todo mundo aqui, sei lá, acho que tirando a Ana, cara, todo mundo lembra de, sei lá, ir alugar uma fita VHS num filme lançamento que você tinha que disputar com as outras pessoas pra pegar aquele filme, porque você queria ver primeiro, entendeu? Então, tipo, era uma coisa que a gente valorizava uma coisa só num momento em que você ia sentar na sala da tua casa e ver o negócio. Hoje em dia a gente tem tudo a um clique, né? A gente fala com qualquer um a qualquer momento, no WhatsApp e tudo mais. Então eu acho que as pessoas passaram a dar menos valor para as coisas, assim, em geral. Eu acho que esse é um problema da sociedade. Eu acho que isso acaba se refletindo, inclusive, nas histórias. Tudo é muito raso, assim, sabe? Isso é uma coisa, essa parte aí dos roteiros e tal e coisa, é um problema que já está se desenvolvendo há mais de 20 anos, né? Porque há 20 anos atrás já se falava: os grandes filmes A de hoje são basicamente os filmes B de ontem com bons efeitos especiais, porque Discovery é uma série que se baseia demais em efeito especial, em mostrar muito efeito especial, em mostrar coisa e tal, e as pessoas ficando olhando pra tela, ficando fascinadas com os efeitos especiais, sabe? Isso enche o saco. É, sem contar que os efeitos de Discovery, em sua maioria, parece um PlayStation 2, assim, tá? Parece. É. Eu fiz até um post no Facebook, né? O Valdomiro viu, o Fernando também. Aquela nave imperial, quando ela foi filmada pela primeira vez, parecia um jogo de Mega Drive, não era nem PlayStation. É o problema de você só usar CGI e nunca usar maquete. Dá uma sensação de videogame. Dá essa sensação de videogame mesmo. Eu confesso que eu já me acostumei assim, com o visual da série, eu não tenho tanto problema. Alguns momentos, assim, eu olho e falo, tá uma merda. Tipo, nesse episódio, eu olhei e vi a hora que eles estão saindo do sistema solar, né? Que aparece, acho que Netuno ali, o último planeta. E tipo, aí parece um borrão, assim, você fala, nossa, que bosta. Nossa, isso aqui, né? Eu vi, cara, aquilo ali eu pensei, caramba, mas tipo, nem na série, parecia coisa da série clássica, foi. Antes do Remaster. Eu fiquei impressionado. Vai ver que foi uma homenagem, né? É, de repente. Eu falei assim, quando eu vi isso, teve gente que reclamou que a série clássica era de papel machê e vocês me entregaram isso. Eu falei, nossa. Ah, teve gente? Você queria dar nomes, por acaso, senhor Thiago? Tanto suave. Teve uma cena que o chroma key do Diário do Capitão tava melhor, que foi a cena do Lorca naquele trono imperial lá, da nave imperial. Aquele lá tava péssimo, eu reparei. Então, é estranho, alguns efeitos muito bons, outros deixam bastante a desejar. Agora, comentando sobre a trama, a trama da primeira temporada, vocês já falaram tudo, né? Muita reviravolta, muita ramificação, tramas feitas e desfeitas de maneira, tanto é construída de maneira ruim, e a trama é resolvida de maneira ruim, várias tramas, às vezes você percebe, poxa, essa trama era necessária para a sequência do enredo, às vezes totalmente desnecessária. Tudo muito rápido, tudo acontecendo muito rápido. E aí entra uma coisa que o Paulo falou, a concorrência é muito grande hoje em dia, né? Hoje em dia, eu acho que até a gente é meio assim também, muito mais os millennials, né? Dois episódios, se sentir que a coisa não tá andando, muda de série. O cara vai ver outra série, a concorrência é muito grande. Talvez nisso eles tenham trocado os pés pelas mãos. A gente está acostumado a ver personagens sendo construídos. E a gente que acompanhou muitas séries de Star Trek, a gente tem paixão assim, de lembrar como Data foi construído, por exemplo. Sabe uma, por exemplo, que foi bem construída, que ela demorou para se entrosar e foi feito de uma maneira bem bacana se entrosar com a tripulação? A 7 de 9, por exemplo. Sim. É muito, é muito legal lembrar como ela foi construída. Eu acho que a Michael, como uma motinada, poderia ter sido feito isso ao longo da temporada. Mas olha, tudo que aconteceu com ela é inconcebível, né? Tudo que aconteceu, uma motinada que estava sendo presa, olha tudo que aconteceu com ela. Os relacionamentos foram muito rasos também entre os personagens, o que é uma marca, né? O nosso amigo César, por exemplo, ele sempre que ele vai falar de Star Trek, ele fala, vamos lembrar da base de Star Trek, lá aquela trinca de relacionamento de pessoas diferentes, mas que era muito lindo, né? Kirk, Spock, McCoy, né? A gente não viu isso aqui. Talvez aquele casal, né, que teve um relacionamento um pouco mais bem trabalhado, mas o resto foi muito ruim. Então eu acho que o Paulo tá certo nisso, que o Valdomiro citou, né, quiseram fazer uma série ágil para os millennials e não teve a construção de personagens e tramas que a gente tá acostumado. O Stamets nem sofreu que o cara morreu, né? A minha namorada chegou e virou pra mim e falou, ele já arrumou outro mano. É, já tá com o cara, já. Ele quer um casal mais bem construído. Já tá pegando outro, já. Segue o baile. Mas, ó, gente, de boa. Não é que, olha, eu fico feliz pelas pessoas que gostam da série, porque eu gostaria de gostar, tá? Agora, quando essa pessoa chega e fala, melhor temporada de Jonas de todos os tempos, dá raiva. Não, melhor final de temporada. Melhor final de temporada. Meu Deus, você tá brincando que você acha esse final de temporada melhor do que o Riker olhando o Locutus na cara e falando fogo? Você acha melhor do que o Nog falando do que o melhor... 9 falando, e o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o Dominion se arrepender que colocou o pé no quadrante alfa e uma frota de naves da federação chegando? Você tá realmente falando isso? Então, mas, você Fernando, não viu as estrelas. E, mas pô, é isso que você falar, vai falar? Eu queria falar exatamente isso. Assim, algumas pessoas não assistem tudo. Mas quando a gente tá aqui debatendo o episódio, nós somos críticos. A gente assistiu tudo mais de uma vez. A gente sabe como o Star Trek foi construído. Essa pessoa que você está falando, ela não assistiu porra nenhuma de Star Trek. Porque muitas pessoas dizem assim, tá vendo? Discovery mostrou que guerra não se ganha na porrada. Meu amigo, se você assistir Deep Space Nine, você vai ver que guerra, meu amigo, é guerra. Você entendeu? Não é assim, você vai confiar que o cara não vai bater em você. Você entendeu? Então assim, você não. Ele, aí tem gente falando que é a melhor série de todos os tempos. Meu amigo, você parou por acaso pra pelo menos assistir Voyager? Cara, quantas pessoas realmente assistiram Voyager mais de uma vez e entenderam aquela porra? Cara, eu garanto que não é 20% de todo esse público, cara. Quando eu digo público, é o público nosso, o tracker mesmo, que se diz tracker, que não assistiu essa bagaça. Aí tem gente que vira e fala, ah, você é velho, você não teve nos novos conceitos. Meu amigo, quando eu avalio o Discovery, eu avalio pelo bom roteiro. Eu não avalio porque se tem uma mulher na ponte, ou se o nome dela é o nome de homem, você entendeu? Ou se nós temos uma gordinha. Cara, Discovery trabalha com isso desde... Discovery não, Star Trek trabalha com diferença desde sempre. Então mostrar isso em Star Trek Discovery é mais do que obrigação, você entendeu? Sim. E eu gosto disso em Discovery. Por exemplo, essa é a tripulação mais misturada que eu já vi. Cara, eu gostei disso, gostei muito disso. A única mistura que eu não gostei foi a Tilly, você entendeu? Porque eu achei o... Ela não foi muito bem tratada, tipo, as diferenças dela. Mas de resto, o Stamets como um casal, o Saru como sendo uma vaca, eu só gostei pra caramba. Mas a série pecou no roteiro disso, porque foi tudo muito fraco. Então quando a gente avalia, nós estamos avaliando o roteiro. Simples assim. Isso que você falou sobre... É, sim, Star Trek... Cara, isso aí eu vim falando desde o começo. É, tudo que Discovery se propõe a fazer, entre aspas, diferente, Star Trek já fez antes e fez melhor, cara. Cada um desses pontos. A guerra, o fato de ter uma mulher como protagonista, o fato de você ter relacionamentos, alguém que tem um passado dúbio. Cara, tudo isso, sabe? Não teve uma questão que eu vi aqui nessa série, que, até os conceitos sci-fi, que já não foram tentados melhor antes, tematicamente. Miro, mas pros millennials o mundo começou nos anos 2000, lembre-se disso. É, então. Mas é, parece mas que nada foi feito antes, né? Não, mas o problema, cara, é você ver, às vezes, pessoas que não são millennials, entendeu? Pessoas mais velhas, que não estão percebendo. É aí que é o que mora o problema. Tem um fenômeno que, assim, os millennials querem reescrever as boas histórias escritas no passado. Então eles querem reescrever o que já foi feito bem feito, entendeu? E não há nenhum respeito a isso. Sei lá, não sei se vocês viram os caça-fantasmas mulheres. Tipo, é a coisa mais ridícula que eu já vi na vida, cara. Não faz o menor sentido aquilo lá. Então, tipo, existe um reboot, né? Estão pegando todas as franquias e refazendo as coisas de um jeito novo. Só que esse jeito novo é muito pior que o jeito antigo. Então... Eu não sei se a gente ainda tem assuntos que vocês queiram discutir sobre o episódio específico aqui, ou se a gente já parte para considerações finais, até porque... Valdomiro, é melhor se fazer de novo que saiu uma descarga aqui no áudio. Não, mas eu acho justo... Discovery pelo ralo, já. Não, eu acho justo, mas a gente teve aquela cena do Klingon... Né? A gente teve a cena do Klingon mijando na rua, por que não pode ter uma descarga aqui? Não tem problema, a gente está dentro do contexto aqui, entendeu? Então é isso aí, galera. Vamos partir, então, para considerações finais aí, né? Vamos ver. Vou começar, deixa eu ver, com a Roberta. Roberta, tá aí ainda? Tô. Opa. Roberta, diz aí, cara, considerações finais, Discovery, aliás, desse episódio, mas que se quiser para fechar sobre a temporada em si, né? Uma vez que é o final já, né? Uhum. Com aquela emoção, Roberta. Então. Não, agora vai me conter mais. Cara, eu gostei da temporada em si, achei, me diverti com a maioria dos episódios, mas achei, novamente, o final muito, muito ruim, então pra mim não sustentou a história da temporada, embora eu tenha achado várias coisas legais, assim, quer dizer, várias talvez sejam um overstatement, mas enfim, achei coisas boas no episódio, mas em geral, assim, o principal do episódio eu achei muito ruim. Mas na verdade, assim, sinceramente, o que mais me decepcionou, e eu acho que no final das contas eu preferia que nem tivesse Star Trek novo em função disso, o que mais me decepcionou foi os fãs. que se dizem tão enlightened, tão mais inteligentes do que os fãs de Star Wars, por exemplo. Eu acompanho mais o Twitter do que o Facebook, e no Twitter, tipo assim, eu via as pessoas xingando os produtores. E assim, tipo, quem escuta o podcast há mais tempo sabe, por exemplo, que eu detesto os filmes do J.J. Abrams. Eu vou no cinema uma vez só pra saber o que tá rolando, o que tá acontecendo, mas ainda assim vocês jamais vão me ver no tweet, fazendo tweet xingando algum produtor, sabe? Porque, enfim, são pessoas que estão lá do outro lado, sabe? E ainda assim, por mais que a gente não goste do resultado do trabalho deles, elas estão fazendo o melhor que elas sabem fazer, o que elas podem fazer, sabe? Então, assim, de fato, o que mais me decepcionou foi a reação de fãs que se dizem tão... tão apoiadores desses ideais da Frota Estelar e aí fazendo esse tipo de coisa, sabe? Isso realmente me deixou muito chateada e eu acho que eu preferia só seguir falando sobre os episódios que passaram e essas coisas todas, assim, do que ter visto isso. Mas enfim, acho que a gente a desilusão também é uma coisa importante na vida, né? Pra gente tirar os mitos, enfim, pra gente acabar com os mitos que a gente cria. Legal. Bom, é legal não, uma merda, né? É uma merda. Bom, deixa eu ver. Vou passar para o Thiago. Vamos lá, cara. Considerações finais do episódio e, se quiser, da série aí. Cara, eu vou falar do episódio e da série como um todo, tá? Cara, a Roberta falou muita coisa que eu já ia falar e eu acho que é isso. A série como conclusão, porque o grande plot principal da série era a guerra, né? Foi se dado muito peso pra essa guerra. E a série foi, a série veio... A série não sabe onde que ela tá, vai de repente ela voltou pra cá e teve soluções que me desagradou, tipo, episódios que deveriam ser duplo foram episódios únicos, entendeu? Como esse último final, com soluções que eu digo até mágicas, né? Então eu não gostei da conclusão da série como todo, porque o melhor episódio pra mim ainda é o Lich, que não tem nada a ver com nada, sabe assim? É o episódio X que aconteceu, foi bom e acabou. Cara, e como série como um todo, cara, eu fiquei muito feliz de ter uma série, tipo... nova, eu fiquei muito feliz de não ser da era JJ, né, porque a gente sabe que a JJ infelizmente não funcionou. Eu, quando foi vendida uma série pra gente, o que foi falado, que eu acho que se importa muito na hora da venda, é que a série ia ser uma coisa, e no final foi algo totalmente diferente. Eu gostei muito da tripulação, confesso que eu gostei muito da tripulação, de como eles trataram todo mundo, sabe, a gente não tem uma, tipo, sempre um cara loiro branco na ponte mandando, sabe, são várias pessoas diferentes. Isso eu achei bacana, como eles exploraram esse lado da tripulação. Mas no conceito de roteiros, de exploração de tudo isso, foi tudo muito fraco. Você não conseguiu explorar direito um personagem morreu, ninguém sentiu falta. Você teve um romance que também parecia nada, né? Porque tipo, o amor não venceu no final, né, Fernando? Então assim, eu senti a série ela não conseguiu me conquistar, sabe? Ela sendo boa ou ruim, ela não conseguiu falar, pô, preciso ver de novo essa série, preciso maratonar, porque realmente tem coisa muito boa aí que você tem que ver. Tem poucas, entendeu? Muito poucas que não me fazem voltar. Muita gente falando que foi um sucesso. Bom, eu espero que tenha sido um sucesso, porque eu espero que volte mais de Star Trek. E como o produtor disse que vai ser mais parecido com a série clássica, quem sabe? Então tô com esperança pra próxima temporada. Bom, agora o Torelli. E aí, cara? E você? Torelli caiu. Caiu? Putz, peraí. Torelli até não dormiu. Tinha falado, né, que podia cair por causa do. É verdade, né? O Torelli tava sem energia lá, cara. Então, infelizmente, não vamos ter as considerações finais dele e nem a despedida. Mas a gente teve uma ideia do que ele achou do episódio. Bom, nesse caso eu vou passar pro Paulo. Pô, Valdomiro, imita aí o Torelli. Não, imita o Torelli. Cara, imitar o Torelli, falar com o sotaque carioca e tal. Bom, mas aí vamos falar que é apropriação cultural. Eu não quero ser acusado disso aqui. Bom, vai lá então o Paulo. Vai lá, Paulo, e você? Ah, beleza, eu queria agradecer aí primeiro o convite. Foi muito legal participar aí com vocês. Eu já venho acompanhando já faz um tempo o podcast aí do Sessão 31. E foi um prazer aí. É engraçado que a gente já se sente amigo, porque a gente já ouvia de tantos podcasts assim. Eu acabo me sentindo conhecendo todos vocês aí. Então foi muito legal. Mas enfim, sobre Discovery, né? A Roberta falou um negócio interessante dos fãs se degladiando na internet, indo colocar o dedo na cara de produtor e ofendendo Eu, na hora que ela falou, eu me lembrei do Picard, assim, no primeiro contato, falando que a line must be drawn here. Então eu acho que algumas reclamações, claro que educadas, sem ofender, sem xingar, eu acho que valem a pena, sabe? Uhum, porque... É porque os produtores, eles precisam ouvir o que a gente tá pensando e o que a gente acha absurdo e o que a gente acha que é desrespeito não só ao cânon, mas a todo mundo que escreveu essa história de 51 anos. Então eu acho que Star Trek precisa valorizar o trabalho que já foi feito também. Então eu acho isso de alguma forma, claro que não ofensivamente, mas positivo. Porque eu senti que no final, assim, eles deram uma respondida pra essa galera. Sim, você está falando de críticas construtivas, né? Claro, lógico. Não, concordo. Claro. Então, aí é mais nesse sentido. Quanto à Discovery, olha, eu achei uma série bem confusa, que ela não tem uma identidade. É engraçado você pensar na missão da nave Discovery. Ela é uma missão de ciências, ela é uma missão de guerra, ela é uma missão do quê? Ninguém sabe. Então, tipo, foi uma série que foi rebootada em cada 3, 4 episódios. Ela não sabia pra que direção tava indo. A gente só sabia que ia ter a redenção da Michael, que essa era uma bola cantada. Mas se você perguntar, sei lá, pra 5 pessoas sobre o que é Discovery, cada uma vai falar uma coisa. Isso diz bastante sobre a série, né? Diz que é uma série bastante confusa e que não conseguiu passar uma mensagem, assim, geral e uma compreensão geral. Então eu acho que nesse sentido a série foi muito mal, assim. Em termos de valor de produção e tudo mais, eu achei bem bacana. Acho que Star Trek foi numa direção bacana. Acho que tem que valorizar isso, porque a gente teve todas as outras séries com dificuldades de produção nesse sentido, com pouca verba, e Discovery teve aí a vastidão de verba para usar. Então eu acho que isso a gente tem que elogiar. Agora, pro futuro, eu achei que a série terminou de uma maneira a dar esperança, assim, sabe? Eu não sei se eu sou muito tracker de ter esperança em tudo, mas eu acho que ela terminou meio que numa linha meio clássica, então talvez a primeira temporada seja uma coisa que a gente lembre, assim, como o patinho feio que não reflete Discovery mais pra frente. Eu acho que se eles seguirem o caminho, assim, de ser mais série clássica, tentar fazer mais visões avançadas, que foi uma das coisas que eu li que eles iam tentar fazer na segunda temporada, eu acho que a gente pode ter uma outra série aí na próxima temporada e se aproximar mais do que a gente quer de Star Trek mesmo. É isso. É um abraço. Isso aí. Não, calma que ainda não é despedida. Não, tudo bem, beleza. Vamos lá, agora a Ana, e você? Considerações finais. Bom, então assim, sobre o episódio antes, é igual eu falei. Esquecendo que eu tava assistindo Star Trek, o episódio, no geral, tava indo ok, tava indo bem. Assim, tive meus problemas lá com os Orianos, enfim, mas tava indo ok. Agora chegou o final, chegou a resolução da guerra, chegou mais uma vez, mais um dos discursos da Michael. Aí eu falei, não dá, eu tento, assim, sabe, tento ver coisa positiva nessa série, eles sempre estragam, mas enfim. Eu acho que, assim, eu já tinha falado em um podcast no mundo qual, acho que foi o primeiro do Mirror, que eu não queria ver a Enterprise. Então, assim, quando eu vi a Enterprise no final desse episódio, eu falei, cara, não, por favor, apesar de não ter mudado tanto o design, eu fico pensando o que mais que eles vão estragar agora, entendeu? Mas, enfim, sobre o episódio é isso. Eu realmente tava mais ou menos até chegar no ponto deles estragarem tudo. E sobre a série no geral, é isso, sabe? Foi o que eu falei aquela hora que eu acabei falando sobre a primeira temporada, acabei quase um desabafo aqui, né? Mas é isso, eu queria ver uma série de Star Trek que, assim, que me embaçasse a essência, porque eu acredito muito nisso, de que essas coisas que... Cara, se o negócio tá aí há 50 anos, não é por qualquer coisa, não é porque era qualquer série, não era qualquer uma, entendeu? Mais uma. Não, é porque o negócio tinha algo diferente. Agora Discovery é só mais uma, entendeu? É só mais uma mostrar canibalismo, só mais uma mostrar nudez, só mais uma colocar palavrão, só mais uma. Klingon mijando na parede lá. Exatamente, sabe? Então, cara, é assim, eu sinceramente, sabe quando você chega num ponto de uma coisa que você já não espera mais nada de bom? Nem de ruim também, o que vier tá ótimo, é lucro. Eu já tô nesse ponto, eu cheguei Smith com Discovery. Eu, sinceramente, eu acho que, assim, essa série, ela só decepciona. Ela não tem nada de Star Trek. Só que, infelizmente, não vai ter como, né? Eles não vão voltar atrás agora. Eles não vão simplesmente falar: ah, gente, esquece aí que essa série existiu. Pode tirar aí do Memory Alpha, entendeu? Porque não é canon. Sei lá, não vão falar isso. Então, tipo... sei lá, mas eu, sinceramente, eu fico muito decepcionada. Eu só queria ver mais coisas de Star Trek, queria ver mais a tripulação interagindo, entendeu? É muito bonitinho mostrar aquele monte de tripulante levantando, ganhando medalhinha, mas eles não falam uma palavra, sabe? Isso não é Star Trek, cara, não é. Então, pelo amor de Deus, para de ficar fingindo que é, para de ficar falando que é, sabe? Ah, enfim, essa série é, pra mim, é só decepção, e não é nem dizer que eu tava cheia de expectativa antes dela começar, porque quando surgiu a notícia que viria uma nova série de Star Trek, cara, eu nem conhecia ninguém, sabe? Eu não conhecia fã nenhum, nem em São Paulo eu morava ainda. Então, tipo, eu não conhecia ninguém, eu não acompanhava notícia, nada. Então eu não criei expectativa nenhuma pra essa série. Eu fui ver essa série no dia 23, não, 23 não, dia 25 de setembro, crua, praticamente, sabe? Sem nenhuma expectativa, sem pensar nada. A única coisa que eu sabia é que seria entre a Enterprise e a série clássica. Mas, tipo, então eu não tinha expectativa, então foi uma coisa decepcionante por si, sabe? Mas, enfim, é isso. Eu desabafei de novo, né? Mas é que, como é o último episódio, eu acho que vale, né? Então, tá bom. Mas é isso. Certo, certo. Legal. Deixa eu ver, tá faltando os dois Fernandos aí, não é? Thiago já foi, não é isso? Então vou chamar o Fernando Augusto aí. Vamos lá, cara. E você? Bem, gente, primeiro vamos falar do episódio. Eu achei, no geral, um episódio, assim, uma coisa que o Valdomiro falou que eu achei que faz sentido é eles estão querendo tentar trazer o ideal de Anselas de volta, mas não dá pra você simplesmente gritar meia dúzia de discursos piegas e ficar e dar soluções não violentas para uma guerra absurdamente violenta e falar: ó, tá aí, Jornadas Trans. Porque não é assim fácil que as coisas acontecem. As coisas têm que acontecer de uma maneira, sabe, bem desenvolvida. E aí veio aquela crítica que já fizeram para mim várias vezes: você acha que você faria melhor? Tipo, te dou 20 soluções melhores pra essa guerra. Na minha cabeça, uma solução fantástica. Que tal a gente ver uma revolução interna dentro do Império Klingon e aqueles Klingons geneticamente alterados pra parecer humanos conseguir tomar o Império por causa que os outros Klingons estavam ocupados com a Federação? E aí a gente entende porque na série clássica a gente só vê Klingons que parecem humanos. Por que você não usa o canon? Usa! O canon não pode ser um obstáculo, o canon tem que ser o patamar que eu tenho que seguir. O canon de Jornada nas Estrelas é uma das coisas mais fantásticas da história da cultura pop e do entretenimento. Você não tem que ver ele, ele amarra as minhas mãos. Ele tem que ser o seu aliado, ele tem que ser aquela coisa, eu vou fazer uma coisa tão fantástica que vai ser orgulho do canon, e não o canon tem que ser destruído. Eu odeio quando faz isso. Desculpa, eu não gosto. Me irrita. Tanto gostei de ver a Enterprise no final? Claro que eu gostei. Fala, Valdomiro. Ah, não, então, eu só ia complementar uma coisa sobre que você falou sobre a importância do canon e por que que ele não é um problema, né? Se você conhece ele, né? Quantos episódios que a gente tem das outras séries que não são episódios especiais, que às vezes são episódios até ruins, mas que o tratamento de canon foi tão bom que, tipo, a gente guarda com carinho aquilo. Por que que a gente passa por um episódio ruim uma semana, mas vai pra próxima com esperança? Isso nas séries anteriores. Porque esse episódio meio ruim aqui, ele soube, ele respeitou o cano, ele acrescentou muitas vezes, sabe? Ele tá ali, como uma peça integral daquela história, aquela saga inteira, né? Então, cara, o que segurou muito Star Trek até hoje também foi o canon. O canon também é muleta, de certa forma. Então você tem que saber usar ele positivamente. Isso garante a consistência e garante a paixão dos fãs. Quando você pisa de qualquer maneira nele, dá o efeito contrário, que é o que está acontecendo muito hoje em dia, né? Então eu concordo, essa parte aí do canon é saber encará-lo e não ter medo dele. E tem uma outra coisa, Valdomiro, eu queria acrescentar aí, é que a série Discovery tem tantos elementos que só quem assistiu todo Star Trek consegue entender, que eu fico imaginando quem nunca viu nenhuma série de Star Trek, caiu de paraquedas em Discovery, o que pensa de um universo do espelho, de uma série de coisas. Sim, que não fazem, não fazem sentido sem você conhecer o resto da história, né? Cara, eu conheço, então, gente, tipo... eu conheço gente que começou a assistir a primeira série Star Trek Discovery, conheço gente que falou que não conseguiu entender quase nada, sabe? É lógico, porque é um negócio feito pros fãs, mas o negócio é feito pros fãs querendo chutar a cara dos fãs. Não faz muito sentido, né? É tipo aquele restaurante lá do Seinfeld, lá do Nazi Soup lá, né, cara? Aham, do Soup Nazi. Soup Nazi, é tipo... Então é muito esquisito, meu. Mas continuando, Fernando, você que tava aí concluindo suas considerações. Enquanto a Enterprise aparecer no final. É claro que eu quero ver a Enterprise, claro que eu gostei da cena. E pra mim isso realmente, quando eles botam a Enterprise no final... Pra mim é uma promessa. Se eu não tiver uma sequência disso, se o próximo episódio for ela indo embora e eu não vi o que aconteceu, eu vou ficar absurdamente emputecido. Porque eu vou ter que esperar um ano pra saber o que significa isso, eles não vão me mostrar? Desculpa, não, se não é pra mostrar, nem mostra. É, sabe, é o famoso. Se não é pra... Se você não quer que eu levante questões, não me faça perguntas. Sabe, para com isso. Vamos fazer direito, eu quero ver eles lá. Eu já não acho que vou ver mais uniforme amarelinho, azulzinho, vermelhinho. Não acho que eu vá ver nunca mais essa porra. Vai sim, porque se você olhar o episódio, no final do episódio, tem alguns almirantes que estão usando a porra do uniforme do The Cage, bem parecido. Tipo, a calça preta estão e o uniforme usando... cinza. Estão usando assim, o... Eles acordaram de moletom e foram pra ver a palestra da Michael, tá bem assim. Tá bem. Palestra da Michael é foda. Palestra da Michael. É. Tem lá a programação da medalha. Tem lá a palestra da Michael. Das 8 ao meio-dia, palestra de Michael Burnham. Pra um discurso de aceitação de medalha, acho que ela falou demais mesmo. Mas de qualquer outra coisa. Eu quero ver a série. Quem sabe eles acertam a mão na segunda temporada. Pô, Deus queira que eles acertem a mão na segunda temporada. Que eles façam um negócio, porque meu resumo pra série como um todo até agora é um grande desperdício de oportunidades. Oportunidade de ter feito uma coisa que ia fazer com que todos os fãs se unissem, porque o Jonas Tullis estava fora da televisão há 12 anos e existia uma vontade muito grande de ver Jonas Tullis e existia uma oportunidade de apresentar Jonas Tullis para a nova geração de uma maneira diferente, que você pudesse chegar e falar: viu, Jonas Tullis é diferente, Jonas Tullis não copia o tempo atual, Jonas Tullis é uma coisa separada do tempo atual. E não, eu tenho que ficar escutando o argumento: mas isso é como faz TV hoje. Sério, porque a série clássica não é como se fazia TV nos anos 60. Era sobre macho fumando cigarro e dando tiro nos outros. Jonas Tullis não fez isso. A nova geração não era como se fazia TV nos anos 80. Ela foi lá e mudou. Deep não era como se fazia TV nos anos 90. Ela foi lá e mudou. Você querer que Jornada das Estrelas fique presa à sua década é você querer que ela deixe de ser intransigente com o próprio tempo, dela ser timeless. Star Trek é timeless por causa que ela não é feita pra agradar uma geração, ela é feita pra agradar a porra da humanidade. E se você tá querendo a série só pra agradar você, porque você quer filminho rápido e personagem raso, desculpa, Jornada das Estrelas não é pra você. Vai ver Star Wars, imbecil. Não podia terminar sem xingando alguém. Isso é... Não. Mais uma vez ele falou mal de Star Wars. Tá foda. Ah, é. E sem falar mal de Star Wars também. Não poderia terminar sem isso. Não é a trilogia original de Star Wars. É o que Star Wars virou, tá? Sim. Essa abominação que nós temos aí. Vamos lá, deixa eu ver agora quem que vai trazer suas... o Fernando Fernandes aí, né? Não é isso? Tá faltando? Vamos lá, cara, considerações finais, e aí? Creio que sou eu agora. Gente, antes de tudo, queria agradecer enormemente esse convite, primeira vez que eu participo de algo semelhante. Pô, foi um prazer pra mim, me divertir, uma conversa entre amigos. Aposto que comecei a fazer novos amigos aqui também. E sempre que vocês precisarem cumprir aí o nível de cotas, podem me chamar. Eu não tenho a mesma erudição É verdade, eu não tenho a mesma erudição na série de vocês, mas acompanho também, tenho lá minhas opiniões. Não, não, né? Mas ainda não é despedida não, viu, Fernando? É só as considerações finais não. Do episódio. Depois eu vou me despedir apropriadamente de vocês todos. Certo? Ah, tá ok. Então, eu queria, mas agradeço as palavras. Vamos lá. Pode contar comigo. Então, olha, do episódio, o pessoal já falou muito, eu já falei também o que eu achava. Eu queria falar uma coisa aqui nessas considerações, que a Ana, viu? Vou falar com você agora. Tudo bem. Quem vê a Ana falando, né? Que, olha, decepção atrás de decepção, eu não aguento mais, já deu pra mim. E sabe o que eu ouço falar por aí, Ana? Muito, muito fã falando assim? É, esses haters aí, pô, o pessoal vê pra falar mal, por que que não para de ver? Ah, não sei por que que eles ficam insistindo então, estão jogando contra, sabe? Eu comentei até com o Thiago, sabe? O pessoal que fala isso porque nunca torceu pra Portuguesa. A gente ia no Canindé toda vez com aquela esperança no coração de ver uma virada, ver um jogo um pouco melhor. E aí o que acontecia? A gente via um desastre, via desclassificação, via cair de divisão. E aí a gente ficava revoltado, xingava desde o diretor até o Gandula e ficava reclamando. E no jogo seguinte a gente tava lá torcendo, porque esse negócio chama paixão. E no fundo a gente sempre nutre esperança. Uhum. Sabe? Uma curiosidade para vocês que tem a ver com a minha área de atuação, né? Se tem um sentimento que protege o ser humano contra tudo que tem de ruim, é esperança, até contra suicídio. A pessoa pode estar na pior, pode estar deprimida, pode estar triste, como muita gente está com o Discovery. Mas nutrindo a esperança, a gente vai seguindo. E se tiver que continuar reclamando, a gente vai continuar reclamando e vai continuar seguindo. Isso que tem gente que não entende, né? Essa é a consideração que eu queria fazer diante do que eu vejo do Fla-Flu que a gente está vendo aí, né? Tem gente que acha que a gente reclama porque não quer que eles se divirtam. Fala, meu amigo, se a nossa opinião te abala tanto, você tem que rever a sua, porque a gente só está dando opinião, né? Então, era o recado que eu queria dar aqui de considerações finais, Valdomiro. Certo, certo. É, tá faltando mais alguém aí? Não, né? Você. Não, é porque o Torelli... Mundo. É, tá certo. Tá, então, cara, eu concordo com... Bom, todos vocês praticamente, porque sobre esse episódio especificamente, eu acho ele bagunçado, né? As resoluções, elas não são críveis, no geral não são. É, só que dessa vez, apesar de tudo isso, eu achei que eles acertaram um pouco nas tentativas de humor, não em todas, mas no geral. Gostei de algumas coisas assim. É, eu gostei que parece que a gente consegue enxergar mais por trás uma intenção de melhorar, mas melhorar de verdade. Uma intenção de, ó, vamos deixar de lado tudo isso até agora, isso era um pretexto para chegar no ponto que a gente vai agora. Mas ao mesmo tempo eu fico assim, não sei se é só, sei lá, se é cinismo, mas eu penso assim, não, mas isso aí acho que é só porque estão reclamando pra cacete. Aí, medo de perder assinantes no All Access, sei lá, todo mundo metendo pau aí, ou muita gente pelo menos. Então agora a gente tem que entrar nos trilhos e voltar a ser o que a maioria dos fãs espera que sejamos, né? Não é à toa que há tanta reclamação. Né, Star Trek tem umas características, tem certas características que eu acho que eles devem saber. É, a gente fugiu pra caramba dessa tentativa de ser diferente, né? Então, esse episódio aqui eu enxergo, parece que eu consigo ver, sabe, que os caras estão com uma intenção um pouco mais, sei lá, verdadeira de seguir sendo o que Star Trek sempre foi famoso por ser, né, que as pessoas sempre gostaram mais. Então, eu gostei de ter notado um pouco disso, mas o episódio em si eu acho uma bagunça em diversos aspectos, resoluções, né, principalmente esse lance da resolução da guerra, coisas que já tinham sido mostradas no episódio anterior, sobre confiar na capitã, aliás, na Imperatriz lá, na Jojo e Mirror, né, tudo isso pra mim foi meio furado mesmo, assim como a gente tava pra vocês também, né, no geral essas resoluções foram furadas, mas parece que eles estão apontando pra um caminho aí que pode ser positivo mesmo, né. Por exemplo, eu queria citar essa cena do discurso Piegas no final lá da Michael, apesar de Piegas, apesar de tudo, sabe, ela, ao final, ela, quando todo mundo começa a bater palmas, ela dá um puta sorriso, assim, puta sorriso bonito, assim, né, que, sabe, parece a cara da esperança, assim, né, e aí em seguida corta já pra nave e tal. né? Aquela cena em específico, eu pensei, olha só, cara, se essa série fosse bem escrita, olha como, se tudo isso fosse bem feito, olha como que ia ser legal ver esse belo sorriso da Michael quando todo mundo tá aplaudindo. Imagina se fosse tipo Star Trek The Voyage Home, quando todo mundo, aliás, acho que é melhor comparar com o Undiscovered Country, né? Quando você tem lá todo mundo batendo palmas lá, depois de terem salvado o dia, né? Mas aquilo foi earned, né? Aquilo foi realmente bem feito, construído, você sente que é verdadeiro, né? Aqui é tudo bagunçado, então meio que não vale, sabe? Mas tem lá uma intenção lá de querer ser melhor, né? Me pareceu isso. Aqui os produtores querem ser mais Star Trek mesmo, né? Então eu vou me apegar a isso agora, né? Porque falar mal de Discovery a gente já falou o tempo inteiro, assim, desde que começou essa série. Esse episódio só fecha da mesma maneira que começou, eu acho, bagunçado, né? Só que pelo menos aqui tá pondo um fim a essa coisa que foi essa guerra mal feita, né? Então, esse episódio gostei mais ou menos, né? Acabou sendo como a maioria de Discovery, que quando eu não detestei, gostei mais ou menos, né? Mas fico feliz que acabou essa primeira temporada e estão fechando essa guerra. Agora, sobre a série em si, eu, cara, já assistimos a primeira temporada de Discovery. Como eu falei, eu considero essa a pior temporada de Star Trek já feita. Não por valores de produção, não por atores, não por diretores, não por causa disso. Eu vejo mais a condução, são os produtores lá, né? E pra mim deturpou demais, muitos furos. O problema não é nem questão canônica, nada disso. É muito furado. Dramaticamente, essa série foi fraca. Ela apelou demais em coisas piegas, mas não construiu pra ter momentos verdadeiramente... Sabe, que você sente aquela emoção pelos personagens, se apegar a eles, né? Eles não se preocuparam com isso, né? Parece que é só twist pelo twist, né? Então, é o tipo de coisa que eu achei muito fraco, assim. Eles tinham muita grana, comparado com tudo que a gente já viu de Star Trek antes, nas séries anteriores. Eles tinham tempo, teve tempo para planejar, teve tempo para muita coisa. Então eu considero uma grande decepção. Discovery, para mim, é uma grande decepção, né? Mas assim, se for pra, né, parece que vão tentar aproximar do que realmente importa, legal, beleza. Se eles conseguirem fazer retcons explicando um monte dessas cagadas um dia, legal, ainda há tempo, é salvável, ainda dá pra salvar, não é uma coisa irremediável, né? Acredito que pelo menos a maioria não, né? Então vamos ver, cara. Isso que o Fernandes falou, de fato, a gente como Trekker acaba sendo esperançoso. Mas eu não brinco quando eu falo que eu meio que já tô largando de mão que vier lucro, assim, sabe? Se já é pra cagar o canon completamente, então mete tudo aí, Borg, Romulano, sei lá, cara. Isso aí tá muito universo paralelo mesmo, sabe? Não tá casando com nada, né? Vamos ver se vai ter retcon pra salvar o canon, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas, resumindo, no geral, eu acho Discovery uma grande decepção mesmo, sinceramente falando. A vessel has been detected in the matrix 424 grid 116. Activate. Bom, galera, então é o seguinte, estamos fechando o podcast de hoje. Sendo assim, eu vou me despedir de cada um, e aí quem tiver recados, deem seus recados, e é isso aí. Bom, vou começar com, deixa eu ver, a Ana. Quem? Desculpa? Eu quero dormir. Ah, tá, é Roberta. Tá certo. Eu não tenho recado nenhum. Tá mais fácil, mais rápido. Agora vamos discutir a segunda temporada, Roberta. Roberta, vamos lá. O que você pensa pra segunda temporada? Imagina, tem que falar agora. Mas é isso aí. Roberta, então, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigada, até a próxima. E live long and prosper. Então agora eu vou me despedir do Fernandes, né? Que é participante que veio pela primeira vez. Cara, muito obrigado, Fernandes. Foi um prazer, tá? Muito obrigado mesmo. Até a próxima. E dá o seu recado aí, cara, se você tiver recado. Ô, meu amigo, eu acabei já me agradecendo o convite, adorei. Contem comigo, sempre que vocês convidarem, eu vou comparecer, né? É, não tenho recado não, cara. Não tenho não. Deixa eu pensar aqui. Você não tem canal? Você não tem um canal no YouTube, cara? Da sua? É verdade. Não tem nada a ver com Star Trek, mas se alguém tiver interesse no tema de saúde psíquica, comportamento, psiquiatria, eu tenho um canal chamado Psiquiatria Online. Eu tenho a impressão que muitos trackers podem precisar sim desse. A Michael precisa, cara. Manda lá pra produção que a Michael tá precisando. Pô, gente, é um canal que eu alimento com muito carinho. Tem a página do Facebook Psiquiatria Online e um canal Psiquiatria Online. E eu faço tudo lá, desde ligar a câmera, iluminação, roteiro, edição. Então qualquer crítica que você fizer lá, qualquer sugestão vai vir pra mim. E é isso, gente. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Foi bem bacana. Bom, então agora eu vou me despedir do outro participante que veio pela primeira vez, que é o Paulo. Paulo, valeu, cara. Um grande abraço. Fico feliz de você ter aparecido aí e até a próxima. Falou. Não, com certeza a gente tá sempre aí. Eu tô à disposição de participar outras vezes. E não só pra falar de Discovery, né? Pra falar de Star Trek em geral. E, porra, foi um prazer. Foi muito engraçado. Foi muito legal. É sempre leve e divertido. A gente se diverte aqui conversando. E, pô, é isso aí. Quem quiser, eu tô lá na... Tô sempre no Facebook da Sessão 31 comentando. E provavelmente nos eventos aí da Nova Frota também estarei lá. Legal. Então é isso aí. Um abraço, galera. Eu gostei da parte, não só pra falar de Discovery, mas de Star Trek também. Gostei disso. Ah, Star Trek é o que a gente gosta. Discovery a gente atura, né? Discovery é tipo aquela mulher de malandro, entendeu? Sabe? Que a gente continua indo atrás, mas ela só maltrata a gente. Só maltrata, não vale nada. Ela não vale nada, mas a gente continua. É. Muito bom, é bem isso mesmo. Bom, deixa eu ver agora, vou me despedir da Ana. Ana, valeu, Ana, e até a próxima. Muito obrigada, eu adorei participar desses podcasts sobre Discovery, né? Eu acho que assim, depois que eu participei do primeiro, nunca mais eu saí, né? Olha aí. Enfim, é só isso mesmo, muito obrigada. O único recado mesmo que eu tenho pra dar é pra quem quiser me adicionar nas redes sociais, Ana Clara Pedrosa no Facebook e Ana C. _ Pedrosa no Instagram. E valeu, galera, até a próxima. Ana, eu só, antes de... Nossa, ainda bem que eu lembrei. Eu tinha que comentar durante o podcast, mas eu esqueci. Lembra daquele... É um ouvinte que ele tinha feito aquela montagem do solzinho lá do Universo do Espelho, né? Que eu tinha comentado no podcast, né? Que o Universo do Espelho teria o sol que seria o sol do Teletubbies com cavanhaque. Você lembra disso, né? Sim, que fez do o Amor também. Não, o cara fez... O nome dele é Avelino Pereira, ele fez... eu tinha sugerido, né, que alguém tirasse a música lá do episódio, daquela cena específica, que era aquela ópera, né? E daí colocasse É o Amor. E o cara fez, cara. Ele colocou realmente. Ele tirou a música e colocou. E certinho, assim, quando veio o refrão da música, é a hora que o Stamets abre o olho. É o amor! Ficou muito louco, cara. Não, esse cara é uma lenda, porque ele fez a minha discussão com o meu irmão Salvador, que é do Trek Brasilis. Ele fez a discussão como se fosse o Worf com o filho dele. Não, acho que é o Kearney, né? O Kearney que tá na... o Kearney. É verdade. É o Worf com o Kearney. É muito bom. E ele também fez um outro mashup. O que, que ele fez mesmo? Era um vídeo... Puta, o que que era mesmo, cara? Não vou lembrar agora. Puta merda. Ele tinha feito mais alguma coisa aí também. Ah, lembrei! Ele pegou a cena da Discovery, tipo, com o disco girando, né? E fazendo jump. Ele colocou a música do Silvio Santos lá, do Roletrando lá, né? Não é isso? Não, daquele peão. Não! Não, é a música do peão da casa própria. A música do peão da casa própria. Esse eu ainda não vi, eu preciso assistir. É sensacional, eu vou me comprometer a colocar no post do podcast, no site. Eu vou colocar no site esses vídeos aí, cara. E tudo que ele fez aí nesses últimos programas aí, cara. Cara, deve ter dado um puta trabalho fazer essas coisas, né, cara? Puta, muito bom. Então é isso. Eu tinha que comentar, né? Porque eu e a Ana ficamos rachando o bico disso, cara. Eu lembrei agora, ainda bem. Esqueci de novo, né? Porque eu esqueci no outro de falar, ele veio me cobrar. E aí, porra, cara teve um puta tampo, tá certo, né, cara? Mas é isso aí. Não, Avelino, você é o cara, velho. Não, ele... É, valeu. É Avelino, né? Adoro. Avelino, você é o cara. Ele até falou... Não, é, né, às vezes eu tô lá triste, né, acabo de assistir Discovery, tô lá decepcionada, chateada, aí eu vou lá e pego um meme desse. Muito bom. Se tem uma coisa que pelo menos a gente tem certeza que a segunda temporada vai nos trazer mais dessas, né, dessas paradas aí, provavelmente, né? Então, já vale por isso. Né? Bom, então é isso aí, Ana, valeu. Deixa eu ver, quem que tá faltando? O Thiago, né? Thiago, cara, obrigado novamente, um grande abraço, até a próxima, cara. Falou. Muito obrigado, Valdomiro, por mais uma festa como essa. Finalmente nós temos o Fernando bêbado gritando hoje nos nossos ouvidos, né, Fernando? Mas falando em bebida, nós temos um recadinho pra dar pra vocês, que o The Quacks Bar vai acontecer no dia 23 de setembro, né? Uma sexta-feira, uma grande festa pra gente se reunir, beber e não atacar a cerveja na cara do outro, que é o mais importante. Isso. Vamos ter aí, não esquece de curtir nessas redes sociais, Diário do Capitão, tanto no YouTube, curtam, que ajuda bastante a gente essas curtidas, vocês não sabem como. Valdomiro, muito obrigado, até a próxima e engage. Bom, e agora vamos despedir do Fernando Augusto aí. Cara, valeu novamente, um grande abraço, até a próxima. Bem, galera, valeu aí de novo, desculpa aí se eu chamei alguém de imbecil, foi mal. Tá? Desculpa, mas não me arrependo, né, aquela velha... Não, mas quando eu falei, ó, só pra me entenderem, quando eu falei vai ver Star Wars, porque Star Wars tem uma história muito mais simples que a de Star Trek, tá? Eu gosto pra caramba de Star Wars. Mas de qualquer maneira aí, galera, vai ter o lançamento da nova frota dia 17, que vamos revelar quem é o ator de Deep Space Nine que está já confirmado para vir pro Brasil. E ó, alguns chegaram para mim e falaram: ah, deve ser um Jake Sisko, deve ser um Ron, deve ser um Nog da vida. Ah, amigão, engoliu suas palavras, viu? Engoliu suas palavras, tá? Porque não é pouca coisa, não. De qualquer maneira, vai lá, vai ver quem que é esse personagem, que você vai descobrir o porquê que ele é a pessoa que vai ser o embaixador, o emissário de Deep Space Nine no Brasil. Bom, esse ano aí. Já entregou, né? Porta, já entregou, né? Se é o emissário... Olha como o cara se não, entrega, não, né? Entreguei. Não entreguei não. Tá certo, veremos. De qualquer maneira, quem é essa pessoa que vai vir aí? Vai lá dia 17, vai descobrir, conversa com a gente, vai ter muita coisa legal, tá? A gente vai fazer um debate lá sobre Deep Space Nine, tá? O irmão do Paulo vai dar uma palestra sobre meteoros, tá? Realidade, não ficção, tá? De verdade. Vai ter um bate-papo sobre Harry Potter também, pra quem gosta, lá com o Paulo Gustavo. Então vai ser divertido. E ali no mesmo, museu de imagens são. Tudo de som, não são. São, acho que ninguém é. São... De imagem e são. O que você ia falar assim? Lá o grande amor, irmão dele vai estar lá ensinando como você não odiar Discovery. Isso ia ser uma puta palestra, cara. Nossa, essa cara. Eu ia assistir lá. Eu também. E quem sabe um dia? Quem sabe um dia, né? Ia ser legal. É isso aí, galera. Então acompanha lá, dá uma olhada lá no canal da Nova Frota, tá? Vamos ver. Se você tiver ideias, manda pra gente. Vai ser divertido. E ó, nesse momento, a campanha Um Pedaço da Ação tá aí chegando em 78% da meta. Então, meu, se você puder, se você quiser, dá uma ajuda pra gente lá, por causa que apesar da gente ter um ator confirmado, às vezes, se a gente conseguir mais coisa, a gente chama outro ator, a gente chama um produtor. O negócio é ter meios pra fazer isso. E é isso aí. Eu tava esperando o Gayla, o primo do Quark. Não, tô zoando. Quem que se lembra? Mas o Quark, ele ia levar o dinheiro todo embora, né? É, imagina isso, cara. Mas é isso aí, legal, Fernando, valeu. É, só tá faltando eu aí, né? Todo mundo já se despediu, né? Porque a Roberta já fala foi... Fala que você ama Discovery agora, no último podcast da última temporada. Fala que você ama Discovery. Ah, nossa, repetir. morro de amores. Melhor série. Posso colocar, posso te mandar aquele áudio que você elogiando o Discovery? Lembra que eu tenho aqui do meu primeiro programa lá? Tem? Ah, final esse... manda aí. Não, não é que elogiando o Discovery. Na verdade, é eu falando sobre as esperanças de uma série nova, não é isso? Bagulho assim. É, verdade. É, eu vou mandar esse áudio pra você. Eu lembro do Valdomiro falando como é bom falar sobre um episódio que não tenha mais de 10 anos. E nos últimos ele, eu não aguento mais falar. É foda, né, cara? É, mas é, cara. Pô, eu tô feliz pra caralho, na verdade, porque eu vou voltar a fazer podcast com isso que eu gosto. E mesmo de alguns episódios que eu não gosto, que sejam, né, dentro da parada que a gente curte de Star Trek mesmo. Pô, não vejo a hora. O próximo vai ser Shades of Grey, né? Nossa! Na verdade, é, vai ser nessa pegada. Tem que ser uma coisa meio ruinzinha, mas que era bom. Que, né, hoje em dia a gente vê que não era tão ruim assim, né? Nossa! Discovery tá fazendo esse trabalho aí. Tô vendo um monte de episódio ruim antigo e já olho assim, nossa, mas até que é legalzinho, só ver e tal. Ah, os Cason já viraram assim, hashtag love Cason. Total, cara, nossa. Você pode fazer um intercom sobre a família do Sarek, a gente pode falar sobre Discovery de novo. Não, ah, isso, vamos encontrar pretextos nossa. Que conectem a Discovery. Nossa, tá certo. Tô achando que o Fernando é fanboy. É, vai vendo. Descobre só no final essas coisas, né? É o plot twist aqui do podcast. Mas ó, galera, então é isso aí. Vou me despedir dando meu recado. Então acompanhe o Sessão 31 nas redes sociais. Tem o Facebook, que é o grupo, tem também a página. Tem o Twitter, que é só seguir lá no @secal31. O Instagram, apesar que faz tempo que eu não mexo no Instagram, mas tem lá, né? Uma hora vai ter alguma coisa. É, e também o Google Mais. E há também o Sessão 31 no Telegram, tá? Tem um grupo lá. Então é isso aí. Pessoal, valeu. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. E vamos lá! Resistance is futile.